Eu sim. É, então, o estádio aí para 7 mil, né? Parece que o estádio do Goiás. É, mas tá chegando muita gente, viu, Júnior? É, esse horário, né? É, 7 é aquele meio, volume de pessoas tá... que ficam do lado, fica ali do lado de fora. Aí vai chegando, mas muita gente chegando. É. Então, eu acho que daqui a uns 15 minutos tá lotado isso aqui. Pessoal, nos bares, tem muito bar bom aí perto, né, Holmes? Demais. Toma aquela cervejinha, espetinho. Não, e eu cheguei mais cedo aqui hoje, o que tem de barraquinho do lado de fora e o espetinho, a fumaça subindo. É, não fumaça é brincadeira, não. É o que sobe de fumaça. Aí os rapazes solteiros podem olhar as moças, né? Os casados fazem aquele zoinho, né, Rominho? Aí vai. Rapaz, chega depois. Se o companheirão tá aqui com uma música sertaneja, ele arrebentava o bico. Aquilo é um monstro pra mexer com coroa. Olha aqui, 7h29. Aumente o volume de seu computador. Vem aí 90 minutos de emoção para Goiás e Aparecidense. Estádio Ailê Pinheiro. Quando ele pega no microfone, tem a força do canhão. Escolhido pelo ouvinte como o maior locutor da história do rádio goiano. Imbatível e insuperável monstro. O melhor locutor esportivo do Brasil. A cidade inteira vibrou. O estádio lotado ligou. Ele vem pro meu rádio, é show. Tô com ele, o melhor locutor esportivo do Brasil. E nós abrimos para Goiás o caminho do rádio moderno. Alô, alô, público esportivo brasileiro, boa noite. Uma boa noite especial para você. Você que está neste mundo todo acompanhando o futebol fantástico da Rádio 730. Estádio Ailê Pinheiro Serrinha, lindo estádio, limpo, bonito, rodeado de prédios, setor hipervalorizado na nossa querida cidade de Goiânia. Como tem gente que assiste o jogo sem pagar ingresso, principalmente o pessoal que mora nos prédios aqui nos arredores do estádio Ailê Pinheiro. Gramado é excelente, a iluminação é muito boa, o Goiás todo de verde, Aparecidense de branco, o árbitro da partida, Breno Souza e seus assistentes, uma camisa cor moranga, calção preto e meia da mesma cor da camisa. O Goiás no primeiro tempo defende o gol da minha direita, o gol que dá para o lado da Polícia Federal. Essa Polícia Federal no Brasil atuante, atuante. E a minha esquerda está a Aparecidense, que defende o gol da T63. O árbitro bota o apito na boca, sopra e a bola rola! Edson Rodrigues. Rolou, e o pontapé inicial foi do Goiás, que já tem posse de bola. Largada a bola no campo de ataque, ficando agora com Carlos Eduardo. Conexão com Jean Carlos, prendeu a bola, avançar não pode. Recua imediatamente para o seu companheiro de equipe, que é o Everton Zena, que passa a bola agora para o Fábio, que vira no setor esquerdo ao Patrick. Prendeu a bola, Patrick, rolando para o Thiago, outra vez devolve bola para o Patrick. Campo de defesa, pé direito, acionando agora o Everton. Everton Zena incompridando até o Pedro Bambu, prende a bola o Bambu, devolveu para o Everton, que tem o Fábio, mete a bola para Fábio, que vai rolar para o Patrick, já rolou, chega até o destino, é Patrick na hora do gramado, buscou agora a ação do Thiago Luiz, pisou na bola, perdeu, o jogador Aleilson na entrada da grande área, foi empurrado, primeira bola parada, é lance excelente para a Aparecidense, Murilo! É, chegou estabanado ali, o Fábio Sanches acabou empurrando o Helder, falta frontal ao goleiro Marcelo Rangel, no bico da meia-lua da grande área, expectativa para a primeira jogada de gol da partida, Aparecidense vai para a bola, Edson! É falta muito boa para a Aparecidense. E o goleiro do Goiás, o glorioso Marcelo Rangel, junto ao poste esquerdo. Ele está agachado, ele joga com o uniforme negro. Pedro Henrique da Aparecidense joga com a camisa preta, calção branco e meia cinza. É falta boa para a Aparecidense. É Tozinho. Tozinho vai bater a falta para a Aparecidense. Que lance perigoso para o Goiás. Toma a posição agora, Tozinho. De lado da bola. Vai arriscar. Vai tentar passar a bola sobre a barreira com. Correu, bateu, passou sobre a barreira, passou também sobre o travessão e vai embora pela linha de fundo. Sim, meus amigos, com o time Complete, não vai ter pra ninguém. Complete, o leite com qualidade 5 estrelas. Com um minuto de jogo, a Aparecidense já teve chance numa falta sofrida pelo Aleilson. O goleiro do Goiás, o Rangel, vai bater agora o tiro do meta, lança a bola para o campo de ataque, tentou Gamalho, subiu com o Eli Robson, houve o sanduíche. Dois jogadores da Aparecidense, o Clécio e o Robson, fizeram o sanduíche com o Léo Gamalho e o árbitro prontamente marca a falta. Cristal Alimentos abastecendo a cidade com a pureza da vida. Acesse Cristal Alimentos .com.br nossa jornada e descubra como essa carga é preciosa. Vai tomando posição Thiago Luiz para fazer a cobrança da falta em favor da equipe é do Goiás. Jean Carlos também nas mediações da bola. Jean Carlos sai da posição de cobrança. Thiago Luiz tomou agora a distância. Será que ele vai tentar o gol ali no quintal do vizinho? Partiu para a bola, tentou, bateu, desviou no meio do caminho, sentiu a pancada. O Clécio, a bola vai para a lateral. O arremesso mandou a pertença à equipe do Goiás. Do churrasco, na salada e na feijoada, tudo, tudo tem Fricó. Fricó, receita de deliciosos momentos. A pancada foi pra valer, hein, André? Doeu a cacunda do rapaz ali, André? Edson, e no dia a dia o Thiago Luiz sempre treina essas faltas da intermediária, ele solta a bomba. O Clécio rebateu, sentiu um pouco, mas segue no jogo. Lateral para o Verdão, monstro. Patrick bateu o arremesso, mandando a bola agora imediatamente para o Vitor Bolt. Falta, o árbitro marcou, falta cometida pelo Vitor Bolt. A falta perfeita, não, é lateral bola. Para a Aparecidense, São Jorge, o maior shopping da construção do Centro-Oeste. Faz a maior promoção da história. Porcelanato 70 por 70, retificado. Bianco Gresso, 29,90 por 20. Bola solta no estádio Pedro com Toró, Toró que joga com a camisa número 21, recolheu em favor da equipe do Goiás, fazendo conexão agora com o Fábio. Fábio no setor direito, deu bola para Everton, alongou, foi, viu, desenha, a bola vai para a linha lateral, o arremesso é para o Goiás bater. Precisou de baterias? Shopping das Baterias, 3255-0708. Posição exata para o arremesso de bola que pertence à equipe do Goiás. Bateu o Bambu. Bambu, Jean Carlos recua a bola agora para o Everton Senna. Levantamento feito. Apareceu o Thiago Carvalho. Rebateu na cabeça com Carlos Eduardo. Vem com ele agora para fazer um corte. O time da Aparecidense vai embora agora com o Tozinho. Bola solta no setor esquerdo agora com o Helder. Vai tentar o cruzamento. Avança a Aparecidense. O toque é feito. Saiu o goleiro. Caiu no terreno. O atacante Robert da equipe da Aparecidense queria falta máxima, queria pênalti, o árbitro mandou seguir o lance. Murilo! É, uma jogada agora em velocidade da Aparecidense. Aleilson pela ponta direita, bateu cruzado, a bola passou rente à trave esquerda. No rebote, disputa entre Robert e Fábio Sanches, o jogador do Goiás acabou ali impedindo a chegada do Robert. A comissão técnica da presidência pediu pênalti, o árbitro mandou seguir 0-0 no estádio da Serrinha. O Inblow Blue, o isso filme transparente com alta retenção de calor, exige a original e recuse imitações. Esse árbitro é o Breno Souza, que no jogo do Atlético contra o Itumbiara assinalou duas penalidades máximas favoráveis ao Itumbiara e não marcou um pênalti favorável ao Atlético. Holmes, lauta, pênalti? Para mim foi pênalti, viu, Edson? Pênalti em cima do Robert, porque a chance da Aparecidense já partiu no primeiro lance, né? O cara perdeu o gol, né? Perdeu o tempo da bola na hora da finalização, ela sobrou com o Robert pelo lado direito. O zagueiro chegou, deu rapa por baixo, pra mim foi pênalti. Pra você, Evandro Gomes. Eu achei que ele dobrou a perna antes da hora, na chegada do jogador do Goiás. Valorizou um pouco. E o jogador do Goiás, um pouco imprudente na entrada, foi. Mas eu acho que o Robert dobrou a perna antes. Imperial Ferramentas, buscando alternativas e soluções. O jogo começa quente, principalmente pelo lado da Aparecidense, que já teve duas reais oportunidades. Uma no goleiro, Marcelo Rangel saiu e abafou, e a bola teve sequência, e o Robert caiu dentro da grande área. Na primeira tentativa foi uma falta na entrada da grande área, que o Tozinho chutou para fora. O tempo vai passando, 6 minutos e meio, no placar Interflex, primeiro tempo 0 Goiás 0 Aparecidense. Lançamento do Fábio pro Everton, tem o Bambu pela direita, larga a bola agora para o Pedro Bambu, recolheu, ajeitou, tabelou o campo intermediário, Carlos Eduardo foge da marcação do primeiro, forçou a barra, ganha a parada, Carlos Eduardo, que ótimo ataque do Goiás. Carlos Eduardo poderia cruzar a bola. Ele não cruzou, ele nem chutou. Ele deu um balão e a bola foi pra fora, André. Jogada boa, Edson do Castro, do Arthur, da direita. Ele fez um carnaval na zaga da Aparecidense. Mas na hora de cruzar, né, bateu muito forte, longe do gol do goleiro Pedro Henrique. Segue na serrinha, o Goiás tem zero, a Aparecidense também tem zero, Edson. 7 minutos e meio passados do primeiro tempo de um excelente jogo até agora. Avança Aparecidense, a bola vai ficar com o jogador que é o Robert, tabelou, conduziu, largou no setor direito para o Rafael Cruz, não deixou a bola sair, marchou contra o Thiago Luiz, Rafael cruza e a bola é desviada. É pelo jogador que é o Patrick e vai no fundo, é escanteio para a equipe da Aparecidense. Joga os preços altos para escanteio com a São Jorge. Argamassa para porcelanato Rejunta Brás, só R$18,90 na São Jorge, o shopping da construção. E avança a equipe da Aparecidense, e a bola vai, levantamento na boca do gol. Alguém aí no Planeta Esporte está acompanhando o jogo pela TV. Já informação, a opinião, se foi pênalti ou não foi pênalti. Olha o lançamento, impedimento. O gramado da bola para o Thiago Luiz. Rômulo César, você viu o lance em cima do Robert? Aconteceu a falta, foi pênalti. Dobrou a perna, Edson, não foi pênalti. Não foi pênalti. Não. Imperial Ferramentas buscando alternativas e soluções. É 0-0, é um placar Interflex no estádio Aile Pinheiro. A bola movimentada agora com o Helder, retrocedendo imediatamente ali para o Thiago. Thiago outra vez para o Helder, isolou no comando do ataque. Vai sobrar com o Tozzi, é bom o ataque da Aparecidense, partiu o Tozinho, desceu o Tozinho, limpou, olha a bomba, chute arriscado, bateu na perna do jogador do Goiás, arriscou ali o Helder, tirou a retaguarda do Goiás, subindo para tirar o Robson, foi deslocado no ar, o Arthur vai ter muito trabalho no jogo, o jogo é movimentado, o jogo é corrido, e a Aparecidense vai com o Robert desarmado ali pelo jogador que é o Bolt, que retrocede, bola no campo de defesa, o André Luiz vai receber, vai o Thiago Luiz pelo setor direito, disparou na ponta com Carlos Eduardo, olha o Bambu livre pela direita, a chegada do Bambu, que excelente ataque do Goiás, tenta passar a bola para o Gamalho, tirou o Robson, já retomou o Patrick até o Vitor Bolt setor esquerdo, abertura para o Jean Carlos, é lá e cá, é jogo bom no estádio Aile Pinheiro, é o Vitor Bolt metendo bola agora para o Jean Carlos, controla com a perna esquerda, avançar não pode, recua imediatamente para o zagueiro que é o Fábio com controlou, tem o Patrick no setor esquerdo para ser acionado, é acionado o Patrick de primeira até o Vitor Bolt, que retrocede para o Fábio agora para Everton no sistema de defesa da equipe do Goiás, buscou lá no setor direito o Jean Carlos, a bola bateu na sua canela, ficou com o Aleilson tabelou com o Helder, que manda para o campo de ataque, tira a zaga, outro lançamento para o Aleilson da ponta pelo meio, caiu, patinou, escorregou, perdeu a bola para o Everton, ficou com o Jean Carlos, vai fazer o lançamento longo, prefere tabelar agora com o Bambu, que chega a bola até o Carlos Eduardo, partiu o Carlos Eduardo, contra a vigilância do Clécio, olhou, sassaricou, ganhou, girou até o Jean Carlos, vai disparar pro gol, e a bola sobe e vai embora pra linha de fundo. André Edson, sobrou para o Jean Carlos, o Jean ajeitou e bateu forte, ali próximo à entrada da área. A bola passou por cima do gol do Pedro Henrique, ficou olhando, segue na serrinha. O Goiás tem zero, a Aparecidense também tem zero e tá chegando ainda muita gente no estádio Aile Pinheiro, Edson. É gente que não viu 11 minutos de um futebol realmente muito bom nesse primeiro tempo. E a bola vai agora com o Fábio, rebateu para a equipe do Goiás, sobra com o Clécio. É Clécio, tenta para o Robert, contra ele o Vitor Bolt, na antecipação apareceu ali o Patrick, tira o time da Aparecidense, partiu para o campo de ataque. A bola é trabalhada agora com o Aleilson, é calçado, é derrubado pelo Thiago Luiz. A falta está anotada, caiu o jogador, caiu, caíram os presos. recursos da Semaco. É falta, é para aparecer, descobrar ali na orla do gramado. Falta cometida pelo Thiago Luiz, atropelando o jogador Neilson. 0-0. É um placar Interflex. A Lisa Hyundai está fazendo o liquida fevereiro. São poucos dias para você comprar o seu Hyundai a preço real de custo, com garantia do menor preço. O Aparecidense joga com uniforme branco, ataca para o gol da Polícia Federal. O Goiás joga com uniforme verde, ataca para o gol da T-63. Está 0-0 o placar do jogo. É um jogo que promete ter gols. O Washington vai bater a falta agora para Aparecidense pelo setor direito. Partiu o Washington, levantou na boca do gol, entrou para salvar o Everton, tirou para fora da grande área. Insiste a Aparecidense agora com o Alilson. Corte feito pelo Everton, que dá para o Bambu. Bambu passando a bola para o Carlos Eduardo. Foi agarrado, foi derrubada a falta. Está marcada. Qual é a do jogo? Na marca de 12 minutos e meio, o primeiro tempo, comenta Evandro Gomes. 12 minutos de um futebol igual. A Aparecidense, apesar de jogar com três zagueiros, joga para frente também. Já criou oportunidades, um belo jogo. E como você disse, eu acredito também que teremos gols nesse jogo, Edson. E vai embora o Patrick recebendo a bola do Fábio. Patrick setor esquerdo, o Thiago. Thiago também manda com o Bolt. Partiu o Bolt número 8 do Goiás. Goiás joga com uniforme verde. Aparecidense joga com uniforme branco. E é o Toró. Perdeu a bola o Toró. Parte a Aparecidense. Vem buscar jogo, Tozinho. Arrancada do Tozinho. Setor direito. Partiu no lance ali. Depois ficou parado o Robert. A sobra pertence ao Patrick. Patrick despejando o jogo imediatamente. Exatamente, é Toró, é 0-0, é o placar Imperflex no estádio Ali Pinheiro de Toró. Everton, este agora para Pedro Bambu, recolhe a bola Pedro Bambu para a equipe do Goiás, olha para frente, Aparecidense faz a vigilância, faz a marcação, e a sobra de bola é no sistema de defesa com Fábio, Fábio Sanches para a equipe do Goiás. Tem ali uma rua para a progressão, disparando bola com o Jean Carlos, na queda ele controlou para a equipe do Goiás, avançar não pode, atrás tem o Everton, despeja a bola para Everton, outra vez para o Jean Carlos. O Patrick está livre pelo setor esquerdo. E o Jean Carlos percebeu o lançamento novo para o Patrick. Ele controlou, partiu contra o Rafael Cruz. É Patrick, vai levar no fundo, vai cruzar. Bloqueada a sua passagem, cruzou na boca do gol. Ficou a bola com o jogador, que é o Bolt, depois de receber do Thiago Luiz e mandar sobre a barra pela linha de fundo, André. É, o Thiago Luiz deu tapa, Edson. Ali ao Vitor Bolt. Na meia esquerda, chegou a bater em primeira, mandou longe, mas muito longe do gol do Pedro Henrique. Segue na serrinha, o Goiás tem 0, a Aparecidense também tem 0, monstro. 14 minutos passados do primeiro tempo, qual é a do jogo? Comenta Rony Xavier. Edson, o time do Goiás dá-se a impressão que ele tem o controle do jogo, vem tocando a bola da sua defesa, passa no meu campo, mas quando a Aparecidense toma essa bola, dá no Robert, dá no Tozzi, meu Deus, é perigo o tempo inteiro contra o gol do Goiás. O tempo vai passando, 14 minutos mais 40 segundos no período inicial, 0-0, é o placar Imperflexo, vai Patrick bater o arremesso. Aparecidense não dá espaço para o time do Goiás jogar, lançado ali o Léo Gamalho, escorou o aniversário, perdeu a bola, Aparecidense vai com o Tozinho, contra ele o Fábio, salva o Fábio, a Jean Carlos, tenta isolar na esquerda, a bola vai para fora, o arremesso da Aparecidense. Imperflex, há 19 anos distribuindo as melhores marcas de impermeabilizantes. 3210-1288. Goiás e Aparecidense fechando a sexta rodada do Campeonato Goiano, que ontem teve 4 partidas com destaque para a vitória do Atlético sobre o Vila Nova no Serra Dourada por 1-0. Jogo que teve a narração do Hugo Sérgio, que é nosso aqui no microfone da Rádio 730. Nevasca Distribuidora, suprimentos industriais. Falou em borracha, falou Nevasca. Todos os dias às 10 horas da manhã tem a Hora do Esporte na Rádio 730 até o meio-dia. Meio-dia começa os debates esportivos. Às 5 da tarde tem um toque de primeira. Às 6 horas, toque de primeira, debates. Às 8 da noite, fanáticos. Às 10 da noite, apito esportivo. Thiago Luiz controla a bola para o Goiás. Rolou para o Checas. Outra vez para o Thiago Luiz. Invadiu. Vai disparar para o gol. Acaba sendo o gol. Jogada do Thiago Luiz, Carlos Eduardo concluiu pra fora, André! Edson, que jogada linda! Thiago Luiz, Jean Carlos devolveu o Thiago Luiz. O Thiago Luiz tirou dois jogadores da Aparecidense na jogada. Poderia bater para o gol, mas deu assistência ao Carlos Eduardo, que entrou como um raio na área. O Carlos é primeira, praticamente dividindo com o goleiro Pedro Henrique. Tirou do Pedro Henrique, a bola passou raspando a trave direita, não entrou, segue na serrinha. O Goiás tem zero, a Presidência tem zero. Que jogão, Edson! Prime Serviços Automotivos, Avenida República do Líbano, número 1150, setor aeroporto. Telefone 3212-8009. Jogo momentaneamente paralisado no estádio Aimé Pinheiro da Serrinha, que recebe um público de regular para bom. Não lota as dependências da Serrinha. Gente, agora um detalhe. O que chega de gente, olha, é de impressionar nas bilheterias aqui, à direita das cabines de rádio. E não para, né? Não para. Cara, assim, é muita gente que chega, grupos e mais grupos, rapaz, homem, já coroa, moça, é senhora, menino, todo mundo. É porque o jogo é muito bom e a gente fala aqui que o jogo é bom e é mesmo. E o Carlos Eduardo só não fez o gol agora porque ele teve que pegar essa bola para dividir com o Pedro Henrique. Quer dizer, na velocidade, não teve tempo nem dele pensar qual canto que ele ia encontrar. Nevasca Distribuidora, suprimentos industriais, falou em borracha, falou Nevasca, futebol fantástico ao microfone da Rádio 730, Prime Serviços Automotivos, Avenida República do Líbano, número 1150, setor aeroporto, telefone 3212-8090, bola no fundo, escanteio, jogue os preços altos para escanteio, com a São Jorge. Janela alumínio branca completa com vidros, só R$199 na São Jorge, o shopping da construção. Escanteio pela direita, toma posição Washington para bater o esquinado em favor da Aparecida, escorreu ao Solano, segundo pau, tentava para o Thiago, tirou o Bolt, lançamento feito para o Carlos Eduardo, ele mandou a bola para ele na posição dele, só que ele não estava lá porque ele mandou a bola, ele estava ajudando o sistema de defesa e foi para fora, e o arremesso é da Aparecidense. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates, 3231-9000. 18 minutos mais 40 segundos passados do primeiro tempo. É Campeonato Goiano, fechamento da sexta rodada. Ontem, realização de 4 jogos. Já falei, destaque para a vitória do Atlético contra o Vila Nova. Mas o Rômulo César fala os resultados dos outros jogos de ontem pelo Campeonato Goiano, hein, Rômulo? Foram 3 empates, Edson. Iporá e Goianésia ficaram no 1-1. Empate sem gols no Genevino da Fonseca entre Craque e Rio Verde, 0-0. E 0-0 também no JK, então. Itumbiara para Itumbiara e Anápolis. Prime Serviços Automotivos, Avenida República do Líbano, número 1150, setor aeroporto. Telefone 3212-8090. 0 Goiás, 0 Aparecidense. Bola agora com o Patrick. Está no campo avançado do Goiás. Bota a bola na orla do gramado. Ele com o Patrick. Adianta, perdeu, recuperou. Chutou ali o Rafael, mandando bola no setor direito até o Washington. O Washington outra vez é o Rafael. Dispara a bola. A bola vai pela linha lateral. Saiu, o arremesso é para o Goiás bater. Nova loja Mizongue Madeiras e Acessórios, 3093-3383. Everton Senna para o Goiás, tentou buscar ali o Léo Gamalho, vem com ele o Robson, é o Gamalho, estufa o peito, controla a bola para o Goiás, levou a vigilância do primeiro aniversário, tabelou com o Thiago, Thiago Luiz ao bote, outra vez para o Thiago Luiz, esse agora para o Léo Gamalho, é atropelado, é derrubado pelo Clécio, é pela meia esquerda, amarelou para o jogador da Aparecidense, e agora os jogadores vão reclamar no ato dizendo que teve uma falta lá na frente para a Aparecidense. Ele não marcou, a falta está anotada, é uma falta muito perigosa para a Aparecidense, é excelente para a equipe do Goiás, não dê bola fora, falou em borrachas, falou Nevasca. Aí é o Thiago Luiz, André. Edson, no dia a dia, treinam bem dali. O Thiago Luiz e também o Jean Carlos. Os dois estão colocados, confirmando o monstro. O 8, o Clécio, recebeu o cartão amarelo. Ótima falta para o Verdão. O Breno Souza é o árbitro do jogo. Amarelo. A falta é pela meia esquerda. O Goiás que joga com o uniforme totalmente verde. Ataca para o gol da T63. Falta boa para o Goiás. Thiago Luiz, número 11 do Goiás, com as mãos ali na cintura. Próxima bola. O Jean Carlos. Vamos ver quem vai bater. É o Thiago Luiz. Vai ser autorizado. É autorizado. Vai partir para a bola. O lance é bom para o Goiás. Atenção. Chute feito pelo Jean Carlos. Ali não é bom para quem chuta com a perna esquerda. É bom para quem chuta com o pé direito. E o Thiago Luiz falou isso pro Jean Carlos. Jean Carlos, quando for do outro lado, meu filho, eu não vou lá te atrapalhar. É na sua, com o pé esquerdo. Porque aí tem que pegar muito veneno, muita curva, muito efeito na bola, André. Confere, Edson. Disse tudo. Jean Carlos pegou mal, mandou longe do Pedro Henrique. O Thiago Luiz lamentou bastante. Queria chutar o Thiago Luiz. Segue na serrinha. O Goiás tem zero. A Presidência também tem zero. E ainda vai chegando gente no estádio Aile Pinheiro, monstro. Chegando muita gente. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. Bater Shop 32952525. No estádio Aile Pinheiro, o tempo passa. Ora, olha a hora. Vinte e dois minutos passados no primeiro tempo no placar Interflex. Ninguém é de ninguém. Goiás 0, Aparecidense 0. Faltam 7 minutos para as 8 da noite. A CBF divulgou hoje a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Atlético já conhece os seus adversários. Vai estrear contra o Coritiba, lá em Curitiba, na capital paranaense. Na segunda rodada terá o confronto com o Flamengo no estádio Serra Dourada. E na terceira o Corinthians, também no estádio Serra Dourada. Rádio 730, primeiro lugar. Edson Rodrigues. Ficou muito irritado o Léo Gamalho. Outra entrada ali do Robson, uma segunda. E o Léo Gamalho chegou e falou: companheiro, que é isso? Nós estamos jogando futebol. Tava irritado o Gamalho, aí chegou os companheiros lá, chegaram os companheiros e foi retirado o Gamalho do bolo, hein, André? Ele acha que está sendo perseguido pela zaga Presidência. Agora ele grilou com o camisa 4, o Robson. O Robson disse que fez a falta normal. O Léo Gamalho apelou, monstro. O certo é que é falta para o Goiás, ali na meia-direita. Jean Carlos e Thiago Luiz posicionados. É, ali é pro Jean Carlos. E o Thiago Luiz está perto da bola. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, o Jean Carlos recebeu. Chutou a bola, quicou. Na pequena área. Foi diretamente para os braços do goleiro. É Pedro Henrique que segura firme. Argamassa para porcelanato Rejunta Brás. Só R$18,90 na São Jorge. O shopping da construção. Robert, vai na bola, olhou, tentou, tirou, na entrada da grande área, na tentativa do Aleilson, tira a retaguarda do Goiás, vem ali o Robson, aonde o Gamalho tá, ele tá fungando no cangote do Gamalho, opa! O bambu caiu, aliás o bote caiu, e vai o Goiás, o Arthur obedeceu a lei da vantagem, porque o Goiás levava vantagem, qual é a do jogo, na marca de 24 minutos do primeiro tempo, 0-0, comenta Gomes Xavier. Pois é, e também não dá pro árbitro ficar parando o jogo o tempo inteiro, né, qualquer faltinha, deu sequência no lance agora. O jogo é bom, Edson, movimentado, né, Goiás e Aparecidense jogando de igual para igual. Goiás teve a melhor chance do jogo através do Carlos Eduardo, acabou perdendo a oportunidade e continua 0-0, mas o jogo é muito bom. A reclamação do Gamalho, Edson, é porque os caras da defesa estão revezando na pancada, né, bate um, bate outro e pronto. Olha o bambu, recebeu do Carlos Eduardo, é o bambu, chuta, bateu a bola no Helder, ficou com o Carlos Eduardo carimbando ali o adversário, bateu no Clássio, estava retornando em posição de impedimento o bambu, concluiu Gomes. Já concluiu? Sim, sim. Impotência sexual e ejaculação precoce, clínica lá em cima e tem tratamento. 30-03-04-04 Goiânia. Quem comenta agora na marca de 25 minutos desse primeiro tempo, 0-0, é o consagrado Evandro Gomes. É, e aumentou também a pegada. O jogo está um pouco mais violento dos dois lados, tem a pegada de lá. Léo Ramalho já ficou irritado. O time do Goiás precisa jogar um pouco mais pelos lados do campo. O lado esquerdo aqui não está saindo muita jogada. Com o Patrick, o Léo Gamalho é um jogador que depende muito desse tipo de jogada, jogada que sai do fundo. Então é preciso acionar, principalmente o Bambu, que é um jogador que tem mais qualidade na saída lá pelo lado direito. Olha o Robert, chuta a bola contra o corpo do jogador Fábio Sanches, a bola vai no fundo, é escanteio para a Aparecidense, joga os preços altos para escanteio com a São Jorge. Coifa Vente Sol com vidro 90 centímetros, só R$799 na São Jorge, o shopping da construção. Estamos pela internet, já pela internet, pelo sozão da Rádio 730. Escanteio batido, Rafael Cruz, boca do gol. Entrou ali o Thiago, meteu a cabeça na bola. Rebate a zaga do Goiás, a bola vai para fora, o arremesso é da Aparecidense. É o Shaddai Portões. Portões a partir de R$299. Televendas 3281-7051. Helder bate o arremesso para a equipe da Aparecidense, que avança, tira agora a retaguarda do Goiás, sobra de bola que pertence ao Thiago. A Thiago metendo bola para o Clécio. Clécio no campo intermediário, sai jogando com o Washington. Esse retrocede para o Robson. Robson no setor esquerdo tentou passar a bola, avança, ajeita o Leilson no peito, tentou envolver a marcação do aniversário, deixou com o Helder. Agora sim, rola a bola para o Adeilson, que mete no campo de defesa, vai recebendo o time da Aparecidense agora com o Thiago, faz a bola girar até o companheiro de zaga, que é o Robson, que devolve para o Thiago Carvalho, que tem no setor esquerdo para tocar a bola. O Helder já aciona o companheiro, prendeu, olhou, disparou a Tozin, Tozin no setor intermediário, dá agora para Robert, acredita no lance, mas o Everton Senna não quer brincadeira, bota para onde o nariz aponta, a bola vai para fora. Arremesso da Aparecidense. O Indoblue, o insulfilme transparente com alta retenção de calor, exige a original e recuse imitações. 27 minutos passados no primeiro tempo no estádio Aire Pinheiro, na Serrinha. 0 Goiás, 0 Aparecidense. Fechamento da sexta rodada do Campeonato Goiano, que ontem teve 4 jogos. Arremesso Helder, grande área, tira a zaga do Goiás, subiu para aliviar de qualquer jeito ali o bambu. É o Galmário, larga a bola para Jean Carlos. Rafael Cruz vai no lance, fez o uso do corpo, chamou a falta, ganhou a falta, caiu no terreno. Caiu, caíram os preços da Semaco. Placar imperfeito Flex no estádio Aile Pinheiro, 0-0. Goiás e Aparecidense, o jogo está parado. O Rafael Cruz está sendo atendido. O Goiás joga com o uniforme totalmente verde. Defende o gol à direita das cabines de rádio, o gol da Polícia Federal. Aparecidense de branco defende o gol da T63. E a bola é movimentada agora com o Clécio, atrasando para o Thiago Carvalho, que tem o Robson na sua direita. Já mete a bola para o companheiro. Esperou a chegada. Rafael Cruz se aproxima. Pelo meio ele tem o Robert. Robert controla a bola pelo setor direito, habilidoso esse Robert, chutou contra a vigilância do Thiago Luiz, tentou envolver ali o Patrick, Patrick roubou a bola, deu para o Thiago, Thiago Patrick despeja para fora, o arremesso é da Aparecidense. Bom time, com leite é a vitória na certa. Com leite, o leite com qualidade 5 estrelas. Vai tomando posição Rafael Cruz para bater o arremesso manual, lançando bola para o Robert, que dá um trabalho danado ali para o setor de vigilância do Goiás, no setor esquerdo. Pisa na bola, perde a bola o Clécio, é o Gamalho, bola enfiada para o Pedro Bambu, ele vai em alta velocidade, vai célere para o ataque do Goiás é bom, Bambu, volte, volte agora, o Gamalho chutou para o gol, bola fraca, foi de longe, cata o goleiro Pedro Henrique André. Edson, olha só, o Vitor Bolt recebeu a falta, mas o Léo Gamalho na vantagem. Então o juizão deu vantagem, Léo Gamalho ajeitou, bateu de fora da área. A bola desviou na zaga ainda, ficou fácil ao goleiro Pedro Henrique. Segue na Serrinha, o Goiás tem 0, a Aparecidense também tem 0. Que excelente público nesse momento aqui no estádio Aile Pinheiro, Edson. Cias, a sua especialista forte, mutirão com a avenida desse setor Bueno, telefone 3018-1919, 0 Goiás, 0 Aparecidense. Robson recua a bola para o goleiro Pedro Henrique, ele ajeita com o pé direito, vai sair jogando agora com o Thiago Carvalho, já sai jogando, recolheu, Thiago Carvalho em favor da Aparecidense, por enquanto está na zona morta do gramado, está no sistema de defesa da Aparecidense, estuda a jogada como quer, tabelou no setor esquerdo agora, a bola é com o Aleilson, rolando para a penetração lá no setor intermediário do Tozinho. Tozinho avança no setor esquerdo. Levantamento na tentativa do Washington, vai diretamente para o goleiro Marcelo Rangel, que recolhe em favor da equipe do Goiás. Você que liga o rádio agora no sonzão da Rádio 730, no estádio Aile Pinheiro, tá 0-0 o placar. Goiás e Aparecidense. Alô, Eduardo Nascimento, jovem torcedor do Goiás. Alô, Eduardo Nascimento, tempo passa. Ora, olha a hora. Trinta e um minutos passados do primeiro tempo no placar Imperflex. Goiás 0, Aparecidense 0. 8:01 da noite. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, garantiu que Luiz Fabiano estará no duelo contra o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, apesar do preparador físico do jogador afirmar que ele precisa de no mínimo 3 semanas para entrar na forma ideal para fazer a sua estreia. O Vasco, que será adversário do Vila Nova na quarta-feira, dia 1º, pela Copa do Brasil no Serra Dourada. A prefeitura trabalha para a Goiânia ficar do jeito que a gente gosta e já está regulamentando todos os serviços. Faça você também a sua parte. Prefeitura de Goiânia, 0 Goiás, 0 Aparecidense. Carlos Eduardo, alta velocidade, bota a bola na frente, o árbitro acaba marcando uma falta. Ele marcou ali no lance anterior, mandou seguir o lance, o Bandeirinha marcou o árbitro, não teve nada não, segue o jogo. Olha o lançamento, setor esquerdo, ataque da Aparecidense. Aleilson desceu, olhou, carregou, ajeitou, pisou, controlou, levantou, o Rafael Cruz desceu, olha, pumba! Washington! Olha a defesa do goleiro Marcelo Rangel, olha a Aparecidense, Robert, boca do gol, tira a zaga do Goiás, a vitória com o Aleilson, bombardeio, boca do gol, bola cabeceada e gol! Clécio! E gol! Da Aparecidense! O bombardeio era visível, é bola batendo em todo mundo, estourou no setor esquerdo, cruzamento é feito, e o Clécio foi e meteu a cabeça na bola e bota a bola na rede. Ele dividiu com o goleiro do Goiás e a bola foi pra rede. Reclama os jogadores do Goiás, mas o árbitro manda botar a bola ali no centro de campo. É da Aparecidense, vibra muito Clécio, camisa número 8. 32 minutos passados do primeiro tempo. Agora Aparecidense 1, Goiás 0. O Marcelo Rangel levanta que vem mais. Para deixar os jogadores do Goiás descontrolados, o árbitro não assinalou uma falta marcada pelo Bandeirinha. O time do Goiás havia parado após a marcação, a Aparecidense seguiu no jogo. Bola no campo de ataque, chute preciso de Washington, que Marcelo Rangel fez um verdadeiro milagre. No rebote, Robert cruzou, Clésio de cabeça e encobriu o goleiro do Goiás e anotou o primeiro gol da noite. Aparecidense abre o placar no estádio da Serrinha, o Goiás tem 0, Aparecidense tem 1. Esse foi o 8º gol marcado pela Aparecidense, o 1º de Clécio no jogo, o 4º que sofre a defesa do Goiás no Campeonato Goiano. Com este resultado, o Vila Nova volta a ser líder do Grupo A com 11 pontos, o Goiás fica na segunda posição com 11 pontos e a Aparecidense ocupa agora a vice-liderança do Grupo B com 8 pontos ganhos. Impotência sexual e ejaculação precoce, Clínica Life me tem tratamento, 30-03-04-04, Goiânia! Edson. Oi. E no lance que o Goiás reclama, não houve nada irregular, tudo dentro do normal. É, eles reclamando uma falta que o Bandeirinha marcou lá no campo de ataque do Goiás, mas o árbitro entendeu que não foi falta e mandou seguir o lance na sequência. A bola foi para lá, foi para cá e acabou a Aparecidense marcando o gol. É bom dizer que o árbitro não é obrigado a seguir a marcação de bandeira. E a bola é levantada na boca do gol, passou e vai saindo no fundo. É tiro de meta que pertence à equipe da Aparecidense. Em Goiás, tradição em correias transportadoras e elevadoras com preço justo é com a Nevasca. Falou em borracha, falou Nevasca. Teve amarelo no lance para o goleiro Marcelo Rangel. Isso. E agora o Marcelo Rangel, e agora aqui, Edson, nesse lance aqui da área do Aparecidense, da Aparecidense, o Thiago Carvalho 3, ele segurou a camisa do Léo Gamalho, mas aquele tipo de lance que o juiz, quando dá pênalti, o Léo Gamalho reclamou barbaridade e nesse momento recebe o cartão amarelo, atacante Léo Gamalho do Goiás. Ciasa, sua especialista forte, multidão com a avenida de setor Bueno, telefone 3018-1919. Avança o time da Aparecidense, o árbitro acaba marcando uma falta do Washington em cima do Patrick. O jogo é quente, o jogo é movimentado. Futebol fantástico ao microfone da Rádio 730. A Rádio Canadá FM de Acreúna. Também transmitindo esse jogo. Alô, Efraim Soares. Querido Efraim, na Rádio Canadá FM de Acreúna. Um abraço para você, para toda a sua equipe, para todos os ouvintes de Acreúna. E a bola está com o Toró. Toró no setor direito. Rolando para o Vitor Bolt. 1 a 0 para a Aparecidense. O gol aconteceu aos 32 minutos de cabeça, marcado pelo Clécio. Na bola agora, o time do Goiás é Bolt, até o Thiago Luiz, recolheu, olhou, tabelou, mandou para Patrick, Patrick no centro esquerdo, devolve a bola para o Vitor Bolt, pisou nela, perdeu ela e ela vai no fundo, tocado pelo Rafael, cruza escanteio, joga os preços altos para escanteio com a São Jorge. Argamassa para porcelanato, rejunta Brás, só R$18,90 na São Jorge, o shopping da construção. O jogo é bom, o jogo é excelente, o jogo é movimentado, o jogo é corrido, é disputado no estádio Aria Pinheiro. Olha aí, o Jean Carlos bateu, escanteio, boca do gol, subiu! O Gamalho, goleiro Pedro Henrique, ficou olhando, ficou torcendo, ficou soprando a bola, que passa perto do poste esquerdo e vai pra fora, André! Edson, eu cheguei a ver essa bola lá dentro. O Jean Carlos cruzou muito bem para o Léo Gamalho, que subiu com estilo, ganhou da zaga, testada fulminante, no canto esquerdo, o Pedro Henrique só ficou olhando. Essa bola passou raspando a trave esquerda, quase mais um gol do Léo Gamalho. Segue na Serrinha, o Goiás tem 0, a Aparecidense tem 1, monstro. Pessoal em pisos, pessoal sem ter pisos, porcelanato 60 por 60, apenas 18,90 ao metro. Só a Center Pisos tem o Shopping do Piso em Goiás. Parte agora pela direita, olha aí, cruzou lá em cima do Marcelo Rangel, goleiro do Goiás, que vem e faz a defesa. 38 minutos passados no primeiro tempo, na Serrinha, 1 para a Aparecidense, gol do Clécio de cabeça, aos 32 minutos desse primeiro tempo, 1 para a Aparecidense, 0 Goiás, é o placar. Inter Flash. Momentos de prazer e felicidade, Sorvemil, paixão em forma de sorvete. Avança agora o time da Aparecidense, tirou o Fábio, metendo a bola para o Bolt, deslocado o Rafael, cruza ali pelo Thiago Luiz, a falta está anotada. Prestação de serviço com alto grau de especialização, Tropical Pneus, São Piança, é tudo. Rádio 730, Rádio Canadá FM de Acreúna. 1 a 0 para a Aparecidense. Helder, setor esquerdo, entregando bola imediatamente para o Aleilson. Ele foi atropelado, teve falta e amarelou. Carlos Eduardo, não, né? Toró. Agora o Edson. Toró. Esse Aleilson está dando uma canseira no bambu lá pelo lado esquerdo. E o Robert está matando o Patrick aqui pelo lado direito do ataque da equipe da Aparecidense. Né? Dava-se a impressão de um jogo equilibrado, mas a Aparecidense está muito melhor no jogo. Né? Naquele lance que saiu o gol, o goleiro já tinha feito uma baita de uma defesa e depois na sequência o gol. É, com um minuto e meio de jogo, a Aparecidense teve uma chance de ouro na cobrança de uma falta. E a falta é cobrada e o árbitro marca impedimento. É só em borrachas, fale com a Bahia. 32-31-90-00. A parceira de sua empresa em correias, mangueiras, lençóis e borracha, rodas e rodízio. O seu distribuidor quente. Eu acho que o time do Goiás está um pouco nervoso, rifando muito a bola. Está em casa, tem muito tempo, tem que botar a bola no chão. Mostrar que é o dono da casa, que é líder do campeonato. Não há razão para tantas reclamações, até o banco lá reclamando de arbitragem. Tem que jogar, o time do Goiás tem qualidade de sobra. E melhorar essa questão aqui, né, Banco? A Aparecidense é melhor no jogo. Você observa que o goleiro da Aparecidense não trabalhou até agora praticamente no jogo. E melhorar essa marcação, Edson, aqui no meio campo. Eu acho muito difícil o Toró voltar para o segundo tempo. Na LR você tem o melhor preço em materiais elétricos, cabos e materiais para quadros e comando ela. A LR, telefone 3597, 35. 99. 1-0 para a Aparecidense. Goiás tem posse de bola com o Padrinho. Rolou para o Thiago. A Aparecidense defende com 11 e ataca com 8. E o Toró rola a bola no setor direito. O Everton. Everton fazendo coleção na bola com o Jean Carlos. Ele tenta fugir da marcação do aniversário. Já entregou uma bola ao Fábio. Fábio rolou agora para o Patrick. Para o setor esquerdo. Patrick vai levantar. Levantou. Aí o Carvalho subiu com ele e o Robson. A sobra é com o Carlos Eduardo. Meteu a cabeça nela. Caiu de lado agora com o Helder. Desafogou. Ficou com o Jean Carlos. Desceu, olhou. Rolou. Thiago tenta para o Carvalho. Salva o Robson. Dá bola para o Tozinho. Perdeu a bola no campo intermediário. O Bolt ao Everton. Este agora na tentativa do Thiago Luiz, que meteu a bola para o Patrick. Devolveu para o Thiago, que solta agora para o Jean Carlos, que tabela com o Patrick, que vai devolver. Cruzou na boca do gol. A micro marca pênalti como na Aparecidense. Marca pênalti do Thiago Luiz em cima do Léo Gamalho. Os dois saíram disputando uma bola. Corpo a corpo caiu o Léo Gamalho e o árbitro marca pênalti contra a Aparecidense. Dá cartão amarelo para o Thiago Carvalho. Ô André! O camisa 3, o Thiago Carvalho, Edson, fez tudo com o Léo Gamalho, tudo, abraçou, dançou, derrubou, subiu em cima, só faltou colocar a aliança para casar. Recebeu amarelo, Thiago Carvalho, pênalti a favor do Goiás. O artilheiro Léo Gamalho já pegou a bola e vai bater o pênalti, monstro. Daqui um pouquinho, vamos à informação se teve a falta na grande área do zagueiro Thiago Carvalho. O Gamalho jogou o corpo dele em cima do Thiago Carvalho. A vergonha, o árbitro marcar um pênalti desse aí. Isso aí não é pênalti nem aqui, nem na China, nem em Nova York, em lugar nenhum do mundo. Conheça a linha Prêmio da Sorvemil. Momentos de prazer e felicidade. Sorvemil, paixão em forma de sorvete. É pênalti para a equipe do Goiás bater. Léo Gamalho, artilheiro da competição. Ele não perdoa, ele mata. Ele massacra, ele destrói. E o Pedro Henrique está lá, de um lado para o outro. É no gol da T63. É o artilheiro, é o matador. É o Léo Gamalho. É agora, não pode perder mais tempo. Partiu, chegou, tocou para fora. Tocou para fora. Tocou por baixo da bola. E a bola vai para fora. E o Rafael Cruz passou perto do árbitro e falou: pênalti que não é, não entra. O matador desta feita não conseguiu botar a bola na rede. Aliás, bateu muito mal. Bateu por baixo da bola. Subiu muito, André. O Léo Gamalho caminhou para a bola, olhando para o Pedro Henrique. O Pedro pulou adiantado para o canto direito. O Léo foi bater nos cantos, no canto esquerdo, mas pegou muito mal. Mandou por cima, longe do gol do Pedro Henrique. Segue, o Goiás tem 0, a Aparecidense tem 1, Edson. E o jogo é bom demais, o jogo é excelente, é movimentadíssimo. E vai descendo agora a Aparecidense. A bola tocada com a Leilson. A Leilson pelo setor esquerdo, soltando a bola para o Helder. Fez o uso do corpo, foi agarrado, não foi. O árbitro falou que não teve nada. Manda seguir o lance, descendo agora o Vitor Ponte pela meia direita. Prende a bola, viu, Tomute. Vai tabelar, sofreu agora o Rafa. Sofreu a falta. A falta está anotada. Caiu os preços da Semaco. A prefeitura trabalha para a Goiânia ficar do jeito que a gente gosta. E já está regularizando todos os serviços. Faça você também a sua parte. O Edson, eu acho que o ar está nervoso. Não está aguentando a pressão. Está muito forte para cima dele, está meio perdido no jogo. Eu acho que foi uma forçada de barra também do Léo Gamalho. Olha aí a falta cobrada, sai o goleiro Pedro Henrique para fazer a defesa. O lugar certo de fazer suas compras é na Rede Store Supermercados. Todo dia de ofertas, Rede Store, o melhor para você. 44 minutos mais 50 segundos no primeiro tempo. A Aparecidense está vencendo o Goiás por 1-0 no campo do Goiás, na Serrinha. Gol marcado aos 32 minutos pelo Clécio, número 8, foi de cabeça. O Goiás já desperdiçou um pênalti. Vamos até 48, 3 minutos de acréscimo. Em Uzi Jeans, conforto e qualidade, o melhor da moda masculina. E a bola vai no sistema de defesa agora, é da equipe, é do Goiás. Na opinião do Robson Xavier, não teve um pênalti favorável à equipe, é do Goiás. Vendo pela televisão, Rômulo César, qual a sua avaliação do lance? Olha, Edson, não foi pênalti. A leitura do Holmes foi perfeita. O César está até aqui também com a gente na redação. O lance não foi, né, Hugo? Não houve pênalti no lance. E a bola vai, e a bola vem. Evandro Gomes, a sua opinião? Eu tinha falado que o Léo forçou a jogada. Tratamento odontológico, Kroll é lógico, agende uma consulta e compare, e vai Aparecidense, e a bola vai diretamente com o goleiro, Marcelo Rangel que cata, o jogo é bom demais, o jogo é movimentado, o Goiás está no prejuízo, o Goiás está com o uniforme verde, defende o gol da Polícia Federal, Aparecidense está com o uniforme branco, defende o gol da T-63, lançamento feito agora para o Robert pela direita, recolhendo o tabelão do Washington, o Washington com a perna esquerda, dá uma bola marota ali para o Robson, ameaça recuar para o Pedro Henrique, apertado pelo Léo Gamalho, desafogou para a ofensiva, tirando ali o Fábio, a Fábio atorou, atorou a Fábio, este ao Thiago Luiz, ótimo ataque do Goiás, Thiago Luiz, e posicionou a bola para o Gamalho, atenção, mergulhando lá no setor direito do Bambu, tentou meter a cabeça na bola, passou pela bola, e foi embora para a linha de fundo. Quero voltar a ter desempenho de 18 anos. Lifeman é a solução. Vai terminar o primeiro tempo no estádio Aripira. Aparecidense está derrotando o Goiás por 1-0. Na Vesa Renault, Avenida T63, Nova Suíça em Castelo Branco, em Campinas. Ontem, 4 jogos com destaque para a vitória do Atlético sobre o Vila Nova. 1-0 no estádio Serra Dourada. Bom time, bom leite, é a vitória na certa. Com leite, o leite com qualidade 5 estrelas. É impressionante, cada rodada do Campeonato Goiano, a rodada vai ficando mais nervosa. Né? Agora todo mundo está nervoso. E a bola vai, e vai ficando agora com o Helder. E carregou, e tentou buscar na direita o Robert. Corte vem pelo Patrick. Patrick é o Thiago. Thiago até o Bambu. Bambu setor esquerdo. Mete bola para o Jean Carlos. Chega até o destino. É Jean Carlos. Avança, leva, controla, sinaliza. Vai levar a bola no fundo. Levou, bloqueada a sua passagem pelo Rafael Cruz. Avançado não pode. Retrocede para Patrick. Movimentou na boca do gol. Tirou na cabeça o Clécio. É Clécio Bambu. Dando bola para o Astro, Astro até o Rafael Cruz. Vai o veterano experiente Rafael Cruz, combatido ali pelo Jean Carlos. Mete bola para o ataque, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo. Um para a Aparecidense, 0 para o Goiás. E o técnico Gilson Kleiner. Gilson, 1-0. Gostou do time, corrigiu o que para dar doido, até para virar esse resultado? Deve ter tranquilidade, né? Esqueci a arbitragem. Tomamos um gol porque a gente ficou reclamando. Agora também tivemos uma chance, né? Você vê que tá. Estão marcando bem, fizeram duazinha forte, tentando tirar a nossa saída. Trabalhar, né? Hoje é importante o jogador que tem o drible, o jogador que leve um para um, para a gente poder abrir o bloqueio deles. Gilson Kleina Murilo. O Everton Senna vai passando, Everton. O que falta para o Goiás conseguir fazer o gol? Está tentando pressionar, mas a presidência está bem em cima, né? Então, apareceu várias opções, né, para a gente conseguir colocar a bola lá dentro do gol, né? E acabou a bola saindo pra fora. O Bambu não conseguiu chegar na bola. Ali o Léo deu uma cabeçada, foi pra fora, acabou perdendo o pênalti também. Teve a do Carlos. Então tivemos várias oportunidades. Então é só caprichar na finalização. Aí o Everton Senna, André. Carlos, jogou bem de novo, primeiro tempo. Mas o time tá meio nervoso na hora de fazer o gol, Carlos. Eu acho que não tem nada de nervoso não. Nosso time tá muito bem. E o João foi infeliz ali no gol que ele deixou correr ali. A falta de você. Bandeirinha mesmo, ergueu a bandeirinha. E ainda ele falou lá pro Léo lá, o Léo da perguntou, você é Vila Novense, né? Ele foi, confirmou, sou sim, eu escutei, o Léo escutei, então tá de brincadeira o juiz aí que ele fez aí, mas a gente vai voltar, vai reverter isso. Carlos, o Bandeira deu a falta. Deus, todo mundo viu que ele deu a falta. Quem falou que era Vila Novense? Ué, aí na discussão o Léo perguntou se ele era Vila Novense, ele falou sim, eu sou, eu escutei, o Léo escutou. Juiz falou que não. Juiz aí falou isso, pergunta o Léo. Aí Carlos Eduardo Murilo. Thiago Luiz. Thiago, o que aconteceu no lance do pênalti? Não, criar, a gente criou, tivemos duas chances claras, uma do Carlos Eduardo, estamos criando, estamos chegando mais do que eles. Eles chegaram numa bola dividida e fizeram o gol. Às vezes um time de menos expressão tem um pouco de sorte. Aí, o Thiago Luiz, o André. Olha aqui o Léo Gamalho, deixando o campo de jogo e falando sobre esse 1-0. Errar pênalti acontece, né? Agora, teve um lance ali que eu falei pro juiz, né, que ele pecou naquela situação ali, o Bandeira estava muito próximo, viu a cotovelada do jogador deles, né, que estava bem mais fácil, o juiz pelo jeito não viu, acabou seguindo o jogo e a gente acabou tomando o gol. E daí, com a reclamação nossa, eu falei, pô, você é Vila Nova? Perguntei pra ele, ele falou, aham. Aí eu acho que isso aí complica um pouco, porque eu acho que o juiz tem que passar uma tranquilidade para nós jogadores, e a gente tem que saber e confiar que o professor vai fazer um bom trabalho. E eu acho que ele pegou naquele lance. Léo Gamalho para o vestiário. Nem foi questionado, de imediato já disse a mesma coisa que o Carlos Eduardo acabou passando aqui no microfone, 730. Mais alguém, Murilo? É, vamos registrar aqui o pessoal da Aparecidense, o Clésio, o autor do gol, vai falando. Lá que a gente conseguiu fazer um bom posicionamento, mas saímos com um empate. Agora vamos para o que o professor tem para o vestiário, permanecer 1-0 aí é muito louco para a gente. Clésio, gol importante, vai colocando a Aparecidense no bolo, vice-líder, uma vitória que... Presidente para lá para cima, né? É verdade, né? Mas ainda tem mais 45 minutos. A gente pode lembrar algumas coisas aí que tá acontecendo de errado. Mas tá de parabéns, grupo. Tá de parabéns, todo mundo. Vamos passar com os 3 pontos aqui. Aí, registrando então a participação do Clésio, autor do único gol até aqui, André. A Aparecidense vai vencendo. Estádio 1-0. Jogo polêmico, jogo quente, hein, André? Show, Murilo, um show do monstro, grande Edson Rodrigues, na narração, um show nos comentários do Evandro Gomes, do nosso Rony Xavier, o show não para aqui na 730, e está chegando da onda, turbinando o seu rádio, turbinando o seu computador, o nosso Edson Júnior, comandando um intervalo diferente, com tudo de até agora, Goiás 0, Aparecidense 1, venha da onda! Intervalo diferente, a bola parou! A Aparecidense está encaçapando o Goiás dentro da Serrinha. Clécio marcou aos 32 minutos. Léo Gamalho aos 43, errou pênalti. Reclamação do Goiás. O juiz diz que é Vila. E o pênalti não foi aqui nem na China. E o goleirão do Goiás, que saiu catando borboleta e a zaga esmeraldina. O homem, o Clécio, subiu no meio de todo mundo e colocou pra dentro. 1-0, vence a Aparecidense, Evandro Gomes. Primeiro tempo quente na Serrinha, Evandro. É, agora tá virando moda acusações contra a arbitragem, né? Bom dizer que o questionamento do Léo Gamalho, se tu é Vila Nova, acho que não procede, até porque ele acabou marcando um pênalti que não foi em cima do próprio Léo Gamalho. A reclamação dos jogadores do Goiás no gol da Aparecidense. Uma falta lá no campo de ataque do Goiás, que o Bandeira deu, o árbitro entendeu que não, o árbitro é a autoridade maior no jogo. Quer dizer, não precisava parar uma jogada para reclamar de uma falta. A Aparecidense tem um futebol que surpreende, que jogou sem medo do Goiás, foi para cima, criou mais oportunidades. Goiás teve 2 oportunidades para valer, 16 minutos, o Carlos Eduardo, numa bola enfiada pelo Thiago Luiz. Ele acabou chegando em cima ali, mas dividiu com o goleiro. Era ele o goleiro para fazer o gol. E depois, no pênalti, que o Léo Gamalho forçou a barra e acabou chutando para fora. O Goiás tem um time com capacidade para ganhar da Aparecidense, mas me pareceu meio perturbado no final do primeiro tempo aqui. Soltando a bola de qualquer forma, correndo, reclamando de arbitragem. Já foram 3 cartões até agora aplicados no time do Goiás. E o Goiás precisa se acalmar. Eu acho que o Juan tem que entrar para dar um toque de bola mais refinado no primeiro tempo, que o Goiás tem toda a condição para empatar e virar o jogo ainda. Intervalo diferente, oferecimento El Shaddai, tudo em portões, do simples ao mais sofisticado. Na falta que o Bandeira marcou, o juiz não. Na sua opinião, foi falta ou não, Evandro? Para mim não foi falta, foi jogada normal, o árbitro estava certo. A Nisa Hyundai está fazendo liquida fevereiro. São poucos dias para você comprar seu Hyundai a preço real de custo, com garantia do menor preço. A Aparecidense vence 1-0 Goiás. Holmes, que primeiro tempo foi esse, Holmes? Pois é, quente, né, Edson Júnior? Quente, movimentado. O Robert deu um suador danado no Patrick, lateral esquerdo do time do Goiás. Ele é que sofreu para marcar o Robert. E outro que deu um suador danado em cima dos jogadores de defesa da equipe do Goiás, o Aleilson. Esse problema é porque a marcação do Goiás está ruim no meio campo, né? Aí a bola O Goiás vem tocando a bola da defesa, chega no meio campo, a Aparecidense toma ali com o Clécio, ou então toma com um dos seus três zagueiros, dá no Robert, ou então dá aqui no Rafael, e aí o time do Aparecidense desce a pressão, desce em velocidade, porque são jogadores rápidos e de uma qualidade técnica muito boa. O Robert, para mim, é disparado o melhor jogador em campo, né? Movimentou, agitou para cima do jogador Patrick e a Aparecidense vence por 1-0. Agora, o que o Gleo Gavalho fez com o árbitro, jogador de futebol não pode fazer. Chegar no ar e falar, você torce é pro Vila. O cara, aham, aqui o cartão amarelo. Aí não adianta reclamar, Edson Júnior. Em Uzi Jeans, conforto e qualidade, o melhor da moda masculina. Evandro, na sua opinião, foi ou não pênalti pro Goiás? Para mim, não. Forçou a barra o Léo Gamalho. São Jorge, o maior shopping da construção do Centro-Oeste, faz a maior promoção da história. Porcelanato 70x70, retificado, Bianco Grass, uma super oferta, só R$29,90, aproveita. Ô, Holmes, foi pênalti ou não pro Goiás? Não foi pênalti, aliás, pelo contrário, o árbitro tinha que ter marcado, era uma falta do Léo Gamalho em cima do Thiago Carvalho. Né? E aí vem aquela história, pênalti mal marcado, não entra, e foi muito mal batido pelo Léo Gamalho, mas muito mal batido, não foi pênalti. Balada Fujoka, fones de ouvido, caixas Bluetooth e muito mais, faça festa no ritmo do seu bolso. Ficou nítido, claro, mais do que é certo, não foi nada, não foi pênalti de jeito nenhum no Léo Gamalho. O árbitro da partida foi lá e colocou na marca da Cal. Aqui na televisão ficou muito claro, Evandro Holmes, amigo ouvinte, que não foi nada. E o juiz agora inventou o pênalti, oi? Pressão, viu, Edson? Hã? Esse árbitro Breno Souza está sob pressão, meu Deus. Ele está perdidinho em campo, né? Então ele está aceitando a pressão dos jogadores. O que ele não pode fazer é permitir com que jogador de futebol, nem do Goiás, nem da Aparecidense, fique apitando o jogo dentro de campo. É ele que tem que apitar e não o jogador. Noite e dia, a Prefeitura de Goiânia trabalha para manter a cidade limpa e normalizar os serviços. Faça também a sua parte. Juntos vamos fazer a nossa cidade ficar do jeito que a gente gosta. Gol da Aparecidense. Falha da zaga do Goiás e do goleiro ou mais mérito da Aparecidense, hein, Holmes? Eu penso que foi muito mais mérito da Aparecidense. Você pode ver que naquela jogada o goleiro já tinha feito uma grande defesa, aliás, defesaça dele no chute do Washington. Aí na volta da bola, cruzamento da direita, lá pro Clécio, subiu de cabeça, pimba, marcou 1-0. Para mim, muito mais mérito do ataque da Aparecidense. Alô você, carro seminovo com procedência e qualidade, é na Saga Seminovos. Parque Ford, vai lá, é na Avenida A, no Jardim Goiás. Houve falha no gol do Goiás, ou no gol da Aparecidense, na zaga, e o goleiro do Goiás, Evandro? No mínimo um cochilo, não é? Porque quando tem aquele bate-rebate dentro da área, a defesa tem que prevalecer. Era o Toró que estava na jogada, é baixo, né? O Toró, aliás, não jogou uma boa partida nesses primeiros 45 minutos, mas admito que cochilou a defesa do Goiás no gol da Aparecidense. Sorvemil, ligue 3295-4082 e tem o melhor sorvete em seu estabelecimento. Sorvemil, paixão em forma de sorvete. Amanhã vocês vão ver na repetição do gol. O goleiro do Goiás, Holmes, Evandro, ele saiu no meio da zaga catando borboleta. Aí o cara só encostou a cabeça, a bola caiu lá, mansinha. O Marcelo Rangel, pelo menos aqui no que eu vi aqui na tela, foi o maior culpado do gol da Aparecidense. Goiânia! Ele estava na primeira trave, né, Edson Júnior? Ele estava cercando na primeira trave, ele tinha feito a defesa, né, no poste bem baixo aqui do lado esquerdo dele. Aí a bola caiu do lado direito, ele ficou cercando e quando no cruzamento da volta ele tentou voltar e não deu tempo. Não, ele foi lá no meio, Holmes, lá no meio dos caras e perdeu com a mão, com o Clécio na cabeça. O Clécio fez o gol da Aparecidense, 1-0. A Aparecidense está encaçapando o Goiás, você está no intervalo. Rádio 730. Diferente, 8h30. O maior shopping da construção do Centro-Oeste faz a maior promoção da história. 60 anos São Jorge. São 20 picapes e a primeira já pode ser sua. Porcelanato 60x60, retificado Bianco Grezzo, uma super oferta. Só R$29,90. Argamassa para porcelanato Rejunta Brás, só R$18,90. É tudo em 12 vezes. Janela alumínio branca completa com vidros, só R$199. E o frete é grátis. Coifa Ventisol com vidro, 90 centímetros, só R$799. Tubo Tigre 100 milímetros, esgoto, só R$39,90. São Jorge 60. 60 anos. Não tem pra ninguém. Pensando em viajar no feriadão com conforto e segurança? Então aproveite, porque Carnaval de Ford Zero é na Ciaasa, sua especialista Ford. Ford Ka, EcoSport, Focus e New Fiesta com entrada facilitada e taxa zero em 24 meses. E mais, valorização séria do seu usado e preços imperdíveis durante toda a semana. Ciaasa, sua especialista Ford em Goiânia. Avenida Mutirão com Avenida D, Setor Bueno. Fone 3018-1919. Pedestre, use sua faixa. A Parceria Bosch Imperial Ferramentas traz para você os melhores preços e condições do mercado. Toda a linha de ferramentas Bosch. São mais de 50 mil itens. Ferramentas elétricas para diversas aplicações. Visite uma das lojas. Avenida Anhanguera, Vila Moraes, 3269-1199. E Avenida Pedro Ludovico Teixeira, Parque Oeste Industrial, 3996-9558. Imperial Ferramentas, buscando alternativas e soluções. A Prestacional, serviço total, 3224-8084, desentupimento, detetização, serviços hidráulicos. Chame a Prestacional, 3224-8084, chamou, chegou, a Prestacional. Com a vitória parcial da Aparecidense no estádio da Serrinha, o Vila Nova vai voltando à liderança do Grupo A com 11 pontos, 9 gols marcados, 4 de saldo. O Goiás vai ficando na segunda posição com 11 pontos, 8 gols marcados. Já no Grupo B, a liderança do Atlético com 10, a Aparecidense vai chegando à vice-liderança com 8 pontos. A Real Viver Negócios Imobiliários lança o Santa Efigênia. É o melhor loteamento residencial e comercial da região oeste de Goiânia, com infraestrutura completa, bom para morar e investir. Para maiores informações, ligue 62995448885 ou 98253-9560. Loteamento Santa Efigênia, mais um lançamento da Real Viver Negócios Imobiliários. Atenção, você que está construindo ou reformando, na hora da cobertura, a telha é Inca. Na hora de comprar telha Plan, Inca é a marca da telha. Quem se preocupa com qualidade e beleza, usa a melhor Inca, a melhor telha Plan do Brasil. Não esqueça, Inca, a marca da telha. Edson Júnior. 8:33, a Aparecidense está vencendo 1-0 o Goiás. E para reverter a situação agora, Evandro. Começou. Começou, vem aí o segundo tempo com o monstro melhor do Brasil. Edson Rodrigues. Começa o segundo tempo no estádio Aide Pino. Tivemos um primeiro tempo excelente da etapa complementar. O Goiás que joga com o uniforme totalmente verde, ataca para o gol à direita das cabines e rádio para o gol da Polícia Federal. Aparecidense que está ganhando o jogo, joga com o uniforme branco, ataca para o gol da T63. Lançamento feito para o Rafael Cruz pelo setor direito. Ele prende a bola, ele vai levantar, ele não levantou, ele olhou agora, levantou na boca do gol, passou pelo Tozinho, vai ficar no setor esquerdo, vai receber a bola, o jogador que é o Helder, ainda com o Helder, levantando na boca do gol, a bala passa por todo mundo, vai ficar na tranquilidade agora com o Patrick. Patrick com a perna esquerda, acionando o Léo Gamalho, capiciou na ponta canhota, entra pra salvar o Robson em favor da equipe da Aparecidense. Despeja a bola com o Rafael Cruz, fecha o triângulo agora com o Robert, outra vez para o Rafael Cruz. É bom o ataque da Aparecidense, 1-0 para a Aparecidense. Clécio marcou aos 32 do primeiro tempo. Tempo foi de cabeça. No churrasco, na salada e na feijoada, tudo tem Fricó. Fricó, receita de deliciosos momentos. Estádio Aire Pinheiro recebendo um bom público nesta segunda-feira, 20 de fevereiro. O Goiás está perdendo o jogo. Temos mais um tempo de jogo para ver o que vai acontecer. A Aparecidense faz outro, faz mais um, o Goiás faz um, empata, vira. Eu não sei, ninguém sabe o que vai acontecer. Só sei que o Garcedo está com a bola e vai mandar a bola na direita com o Pedro Bambu. Recolheu, pisou, ajeitou. Ele não toca a bola para o Bambu. Vai no jogo do Caranguejo. Vai atrasando agora para Gilcartes, que tenta chegar para o Bambu. Melhor para o Helder. Helder no setor esquerdo. Rolando bola para o Aleilson. Aleilson deixou a bola, escapuliu do seu controle. Ficou com o Bambu. Bambu até o Thiago Luiz. Chuta para o gol. Teve desvio. A bola vai. Do outro lado, pela linha de fundo, joga os preços altos para escanteio. Com a São Jorge. Janela alumínio branca completa com vidros. Só R$199 na São Jorge, o shopping da construção. Jean Carlos vai bater o escanteio lá pela ponta canhota. Jean Carlos, Edson, a zaga rebateu, Edson na zaga, o chute já com isso. Jean Carlos também, monstro. Vai tomando posição, Jean Carlos para bater na esquina para o Goiás. Correu, alçou na boca do gol, a bola é cabeceada. E vai longe pela linha de fundo. Precisou de baterias? Shopping das Baterias, 3255-0708. 2 minutos mais 40 segundos passados no segundo tempo no estádio Aria Pinheiro. 1 para a equipe da Aparecidense, 0 para o Goiás. São Jorge, o maior shopping da construção do Centro-Oeste, faz a maior promoção da história. Porcelanato 70 por 70, retificado, Bianco Gres, só R$29,90. Aproveita! E a bola está solta no estádio Aria Pinheiro, com Léo Gamalho, tocou nela, entrou o Clécio, aparece agora o Jean Carlos, foi derrubado, caiu no terreno, caiu os preços da Semaco. Toró bate a falta, buscou agora o Léo Gamalho, artilheiro do campeonato, este buscação do Carlos Eduardo, tenta penetrar na grande área, perdeu a bola para o Helder, retomando as ações do Bambu, Jean Carlos rodopiou, olhou, vai buscar, buscou o Patrick pelo setor esquerdo, na queda, controlou a bola, Patrick, tabelou agora com o Vitor Bolt, o Goiás força a barra, tenta chegar no empate. Vitor Monte, Carlos Eduardo capturou para o Léo Gamalho. Thiago Carvalho tira a bola, lançando agora para o Aleilson. Aleilson na ponta, chuta contra a vigilância do aniversário. O rebote cai com o Monte, ele chega agora para Jean Carlos, de primeira para o Pedro Bumbu. Ele controla a bola, ele avança com a bola, ele rola a bola para Carlos Eduardo, de bola no fundo. Cruzamento rasteiro. Apareceu para salvar o Milita, em favor da equipe da Aparecidense, Toró na cabeça, mandando a bola para o Pedro Bambu, buscou a ação agora do Carlos Eduardo, na lateral de campo, Carlos Eduardo contra o Milita, ganha por fora, Milita toca o pé dela, vai para fora o arremesso, é do Verdão. Imperflex, há 19 anos distribuindo as melhores marcas de impermeabilizantes, 3210-1288. Pedro Bambu vai arremessar a bola para o Goiás, arremessou na grande área da Aparecidense, fecha o ataque do Goiás, a bola passa por todo mundo, tirou o Rafael Cruz, na entrada grande área, Carlos Eduardo foi empurrado pelo Clécio, a falta está anotada, é falta ótima para o Goiás, bater ali pela meia direita. Se asa, sou especialista forte, mutirão com a ferida de setor Bueno, telefone 30-18-19-19. Outra bola para o Thiago Luiz André. Edson, o Carlos Eduardo calçado ali próximo à meia lua. Quem está ajeitando é o Thiago Luiz. Repito, no dia a dia, ele treina muito dali. Thiago Luiz ajeitou, quem sabe, o primeiro gol dele pro Goiás. A Nacional Borrachas é campeã na venda de borrachas em Goiás. E tem a mais completa linha de tapetes, mangotes, macro e ferramentas. 32-91-94-00. Thiago Luiz, Jean Carlos, Thiago! Que categoria do Thiago Luiz, meteu o pé direito na bola, passou sobre a barreira, foi lá onde a coruja dorme, onde goleiro nenhum tem chance de defesa, empata o avião verde, empata o Goiás, que beleza, que excepcional, que fabulosa, que extraordinária, que fantástica cobrança do Thiago Luiz. Ali onde dificilmente você consegue colocar a bola, usando uma mão, ele consegue com o pé, e saca para o Goiás, Thiago Luiz, camisa número 11. 5 minutos passados do segundo tempo, agora tudo igual. final. Goiás 1 para a Aparecidense. O gol do Goiás dá muita alegria para a liderança diante do dia, a Josiane América, para o jovem Eduardo Nascimento, para o Luiz Campos e para o Rogério Borges, este lá em Londres. Ô, Pedro, não deu, mas deu mesmo, hein, Pedrão? Levanta aqui, é, e nós que assistimos treinamentos, né? De fato, nós estamos colocando isso há um bom tempo. Dali, o Thiago Luiz sempre treina de forma exaustiva. E quem trabalha sempre Deus ajuda. Que golaço, Thiago Luiz! Por cima da barreira, a bola foi no ângulo esquerdo, o Pedro Henrique voou na mesma, mas não alcançou a bola. Ela entrou com estilo, Thiago Luiz, um golaço no estádio Aile Pinheiro, deixando no clima e no pique, o grande Marcos Antônio, lá do shopping do escritório, o Elvis da Center Pisos, Thiago Luiz, o Goiás tem um, a Aparecidense também tem um, Rômulo. É o nono gol, André, marcado pelo Goiás no Campeonato Goiano. O primeiro de Thiago Luiz na competição. O oitavo sofrido pela defesa da Aparecidense. Com este resultado, o Goiás volta para a liderança do Grupo A com 12 pontos. A Aparecidense volta a ter 6 na terceira posição. Está procurando aquele imóvel para o seu escritório? O lugar certo com os melhores móveis para a sua empresa é lá. Shopping do escritório, o móvel na sua medida. Ataca para a incidência, a bola vem para o goleiro Marcelo Rangel, que segura firme. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates, 3231-9000. E o Pedro Bambu, é acionado pelo Everton, ainda com Pedro Bambu, parou a bola, tocou a bola, Carlos Eduardo, se aproxima ali o Jean Carlos, é alimentado pelo Carlos Eduardo, o Jean Carlos rolou a bola no campo intermediário, até o Vitor Bolt, de primeira para Pedro Bambu, rolando bola para Carlos Eduardo, 1-1, é o placar do jogo, Carlos Eduardo sai driblando, é desarmado pelo Militão, recuperação feita pelo Jean Carlos, na entrada grande, adianta a bola, tira a bola agora, o zagueiro que é o Thiago Carvalho, entregando para o Aleilson, foi derrubado, caiu no terreno, quando ele tentou a evolução, foi derrubado, é falta para a equipe da Aparecidense. Nova loja Mizongue Madeiras e Acessórios, 3093-3383. Futebol Fantástico, microfone da Rádio 730 com a Rádio Canadá FM de Acreúna, e a bola é tocada na ofensiva agora da Aparecidense, Patrick tirou e a bola vai para fora, uma arremesso da Aparecidense. Janela alumínio branca completa com vidros, só R$199 na São Jorge, o shopping da construção. E ataca agora a Aparecidense com o Helder, sai jogando contra ele, o Everton foi empurrado, o número 6 do Everton pelo número 4 do Goiás, e a falta está anotada. Um abraço para o Everton, o Adão, o Vinícius estão assistindo o jogo juntamente com a Monara Marques ali na tribuna do estádio Aile Pinheiro. Olha a bola parada, Murilo Nascente, é lance bom para a Aparecidense, Murilo. É, mais uma boa oportunidade na bola parada, está ali o Mirita e também o Tozinho na cobrança, os dois ali preparados. Vai perigo pro gol do Marcelo Rangel, né? O Washington colocado, o Mirita colocado, o Washington vai partir pra bola, correu o Washington, bateu na foi ainda com o Washington, na boca do gol, defendeu! O goleiro Marcelo Rangel, por pouco, muito pouco mesmo, Aparecidense, não chega ao segundo gol, e Aparecidense insiste, Tozinho, cabeceou pra baixo! Show! E a bola vai embora na linha de fundo. É o Chatai Portões. Portões a partir de R$299. Televendas 3281-7051. O estádio Aile Pinheiro, alô Edeilson em Anápolis, alô Fio dos Passos na cidade de Goiás, o tempo passa. Ora, olha, ora. Onze minutos passados no segundo tempo no placar Interflex. Um para a Aparecidense, um para o Goiás. 15 minutos para as 9 da noite. Com esse resultado, o Goiás ficando na liderança com 12 pontos, o Vila Nova em segundo com 11. Já no grupo B, o Atlético na liderança com 10, o Goianese em terceiro com 7, a Aparecidense vai ficando na terceira posição com 6. Rádio 730, primeiro lugar, Edson Rodrigues. Agarrado Robert, ali na intermediária do Goiás, a falta tá anotada, é contra o Goiás pela meia direita. Window Blue, o insufilme transparente com alta retenção de calor, exige a original e recusa imitações. Falta a bola para a Aparecidense, menina posicionada para fazer a cobrança. Próxima bola o Thiago Carvalho, próxima bola também o jogador Washington, tá 1-1, é um placar interflex no estádio Aide Pinheiro. Em Goiás, tradição em correias transportadoras e elevadoras com preço justo é com a Nevasca. Falou em borracha, falou Nevasca. Olha a falta para a equipe da Aparecidense, Virita colocado. É falta boa. 1-1 é o placar imperplexo do Steiner Pia no segundo tempo. Bateu, Virita bateu. Bateu por baixo da bola, subiu muito. E foi longe pela linha de fundo. Momentos de prazer e felicidade. Sorvenil, paixão em forma de sorvete. Essa nova peça Jaicar Auto, peças 32-31-0000. O Goiás Edson, seu 7, Carlos Eduardo, entrou 18, Walter. Walter 18, peça nova no Goiás. Walter entrou, saiu Carlos Eduardo, é na equipe do Goiás. Evandro Gomes, chegamos à marca de 13, segundo tempo. Qual é a do jogo no segundo tempo? O jogo ficou bom de novo. O jogo ficou agora bem disputado, é lá e cá, acabou o nervosismo. Um golaço do jogador Thiago Luiz, foi parecido com aquele do Tozinho no primeiro turno, mais ou menos dali daquela distância. Belo gol que, aliás, faz uma grande divisão Thiago Luiz. Goiás está mais tranquilo no jogo, tem tudo para dar virada. O lugar certo de fazer suas compras é na Rede Store e Supermercados. Todo dia, dia de ofertas, Rede Store, o melhor para você. Uma pau, uma bola parada para o Goiás. Jean Carlos, próxima bola. Dois jogadores da Aparecidense, é na barreira. Correu, Jean Carlos, levantou, fecha o ataque. Confusão na grande área, bola desviada. Último toque do Goiás e o árbitro assinala. Tiro de retorno para a Aparecidense. E Uzi Jeans, conforto e qualidade. O melhor da moda masculina. Holmes Xavier, 14 minutos, segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Que jogo é esse, Holmes? Jogo bom, viu, Edson? Bom ainda no segundo tempo. Aparecidense tomou gol aos 5 minutos, mas não perdeu fogo, não. Continuou botando fogo no jogo, indo para cima do adversário, criou uma chance, defesaça do goleiro do Goiás, o Marcelo Rangel, e acabou então o Rangel evitando o gol do time da Aparecidense há poucos instantes aqui. Então o jogo continua bom, continua movimentado. O que o Goiás fez foi recuar um pouquinho mais o Toró para dar um pouquinho mais de consistência à defesa do time esmeraldino para que o Goiás chegue mais na frente. Com o Walter agora, o jogo pode ser mais cadenciado e melhor para o time do Goiás. Amarelou Murilo. Para o 7, Washington, pela falta feia em cima do Vitor Ronte. Pensou em pisos, pensou Center Pisos. Porcelanato 60 por 60, apenas 18,90 o metro. Só a Center Pisos, tem um shopping do piso em Goiás. Goiás, ataque no setor direito. Recebendo a bola o Walter, pisa na bola o Walter, perde o Walter. Bola tocada para fora. E agora uma confusão muito grande aqui na torcida do Goiás. Apareceu alguém infiltrado com um sinalizador vermelho, inclusive jogou o sinalizador dentro do campo. A torcida do Goiás vai para cima. Uma grande confusão aqui na arquibancada, atrás do gol do Marcelo Rangel. Muita gente correndo para lá, para cá. A prefeitura trabalha para a Goiânia ficar do jeito que a gente gosta e já está regularizando todos os serviços. Faça você também a sua parte. 1-1 Goiás. Gol marcado, um golaço de falta cobrado. É pelo Thiago Luiz. 1-1 para a Aparecidense, que marcou primeiro no primeiro tempo, no cabeceio do Clécio. Jean Carlos olhou, ganhou, desceu. Arrancada do Jean Carlos, metendo bola no setor esquerdo agora. Conexão feita com o Patrick. Patrick para meia canhota, pisa na bola, Patrick, sai jogando por dentro, ganhou no primeiro, deu para Bolt, Bolt até o Gamalho, invadiu o Gamalho, gol! Saiu o goleiro Pedro Henrique e segura firme! Bom time, com leite é vitória na certa! Com leite, o leite com qualidade 5 estrelas. Goiás reclama um toque dentro da grande área, André Rodrigues. Edson, a bola bateu no braço do Merido dentro da área. O braço dele não estava colado ao corpo. Então, para mim, foi pênalti não dado a favor do Goiás. Para você, Evandro Gomes. O André está bem perto do lance, né? Uma confusão danada. Toca a bola, o árbitro interpreta. Foi na mão ou mão na bola? Essa é a confusão. Pois é, mas se ele quisesse marcar, poderia ter marcado, viu, Edson? Que o jogador da Aparecidense foi chutar a bola, errou o chute, a bola pegou no braço direito dele. Se quisesse marcar, poderia ter marcado o pênalti. Exato. Pensou em Borracha Sale com a Rainha, 32-31-90-00. A parceira de sua empresa em Correias, Maquinas, Lençóis e Borracha, Rodas e Rodízios. O seu distribuidor Gates, 1-1. É o jogo movimentado, é lá e cá, é Pedro Bambu. Na bola, Pedro Bambu vai com cruzou, Carvalho armava o bote, tirou o Thiago Carvalho, a Mirita no setor esquerdo, lançamento feito, caiu no terreno, Valeilson, vai pintar cartão amarelo. Amarelo para o 4, Everton Senna da equipe do Goiás. Ciasa, sua especialista, forte mutirão com a avenida de setor Bueno, telefone 30-18-19-19. 1-1 é o placar do jogo. E a partiu agora o Robert, lançando bola no setor canhoto. Quem recebe é o Ebert, recebeu a bola do Alenço. Ebert buscando agora o Mirita. Mirita no campo intermediário, mandando a bola para o Washington. O Washington é o Clécio. É Clécio no comando, o Atozinho. Vai embora, Atozinho. Acionando no setor esquerdo, o Robert. Vem com ele na cobertura ali, o Pedro Bambu. Perdeu o Bambu. Robert vai na bola, o árbitro assinala o tiro de gol para o Goiás. Fricó, receita de deliciosos momentos. 18 minutos passados no segundo tempo no estádio Arrepiano, no placar Imperflex. Um para o Goiás, um para a Aparecidense. Goiás posse de bola. Goiás joga com uniforme totalmente verde. Ataca aqui no estádio da Serrinha para o gol à direita. O gol da Polícia Federal. Jean Carlos viu o goleiro Pedro Henrique adiantado. Chutou a bola, ela subiu e foi embora pela linha de fundo. Precisou de baterias? Shopping das Baterias. 3255-0708. 18 minutos e meio passados no segundo tempo do estádio Arê Pinheiro. 1-1 é o placar do jogo. Aparecidense marcou o primeiro, foi aos 32 minutos do primeiro tempo. Gol marcado pelo Clécio no gol à direita, ali no gol da Polícia Federal. Também no gol da Polícia Federal. Aos 5 minutos, o Thiago Luiz bateu na falta de maneira extraordinária e botou a bola na gaveta esquerda do goleiro Pedro Henrique. Que está o placar do jogo. O Indol Blue, o Insul Filme transparente com alta retenção de calor. Exige a original e recuse imitações. Rádio 730 com Rádio Canadá FM de Acreúna. Alô, Efraim Soares. Um abraço para você. Patrick chuta a bola contra o Rafael. Vai pela lateral, o arremesso é do Goiás. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates. 3231-9000. Futebol fantástico ao microfone da Rádio 730. E a bola vai, e a bola vem. Eu esqueci de marcar aqui, como você vê. Já te chamei no segundo tempo? Ah, nem sei, Edson. O jogo está tão bom que eu nem sei se eu estou falando ou não. Mas o Edson chamou sim. Edson, é só para lembrar o seguinte. O Goiás, ele dá uma apaziguada no jogo, dá uma respirada no jogo para sair daquela correria do time da Aparecidense. Né? Porque o Goiás, no primeiro tempo, entrou no ritmo da Aparecidense. De correria, de velocidade, não conseguiu acompanhar. E agora respira, toca a bola e faz com que a bola ande mais no jogo do que propriamente o jogador. Olha aí, o Walter sendo lançado. Pé alto do Mirita, Walter foi, botou o corpo na frente, o árbitro acaba marcando. Falta do Walter, em cima do jogador, Aleilson. Em Goiás, tradução em Correias, transportadoras e elevadoras com preço justo, é com a Nevasca. Falou em Borracha, falou Nevasca. Todos os dias, 10 horas da manhã, a hora do esporte ao meio-dia, debates esportivos às 5 da tarde, toque de primeira às 6 horas da tarde, toque de primeira, debates, 8 da noite, às 10 da noite, a Fita Esportiva, a programação da Rádio 730, líder absoluto em audiência esportiva. É Everton rolando, bola agora para o Fábio, o zagueiro do Goiás tem posse de bola, tabelou com o Toró, a bola chega até o Toró, que vai rolar, outra vez devolvendo para o Fábio, recolheu. Aparecidense, essa altura do jogo está com os 11 jogadores do sistema de defesa, e o Goiás avança, o Goiás tem posse de bola, foi buscar jogo no campo intermediário, o Thiago Luiz, a bola é com Fábio a Everton Senna demorou, apertado na saída de bola pelo Aleilson, obrigado a recuar para o goleiro Marcelo Rangel. Imperflex, há 19 anos distribuindo as melhores marcas de impermeabilizantes. 3210-1288. Alô, Sônia, alô, Kátia, alô, Valéria, ouvintes fiéis, o tempo passa. Ora, olha, ora. Vinte e um minutos e meio, passados o segundo tempo no estádio Alê Pinheiro, um para o Goiás, um para a Aparecidense, vai embora Walter, Walter é o Bambu, o ataque do Verdão é bom, é o Bambu pelo setor direito, o Goiás joga todo de verde, a Aparecidense joga todo de branco, e é o Vitor Monte, rolou, Patrick pelo setor esquerdo, Patrick, levanta, Patrick, falta o impedimento, o Bandeirinha marca, confirma o árbitro da partida, eu confirmo, na marca de 22 minutos do segundo tempo no placar, Imperplexa Aparecidense 1, Goiás 1. 5 para as 9. O Atlético já conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Juntamente com a Federação Goiana de Futebol, foi aprovado no Conselho Técnico a liberação agora na Série A do Brasileiro, na capacidade de 12 mil para o clube mandante. Com isso, o Atlético, com exceção dos jogos contra Corinthians e Flamengo, mandará suas partidas no Estádio Olímpico. Fala, Evandro Gomes. Juan. Eu ia falar que o momento do jogo é bom pro Juan. E ele vai entrar, né, André? Vai entrar, vai realizar sua estreia no Goiás, Evandro. Daqui a pouco, 16, Juan no Verdão, Edson. Clube de Serviços Tropical Pneus. Com apenas um pagamento anual, você garante um pacotão de serviços. Aproveite! Futebol fantástico, Rádio 730. Partei, ai, para incidente. Tirou uma zaga do Goiás. Falta! Falta cometida pelo Walter. Atropelou o Robert. Agora é mais perto do goleiro. É falta pela meia esquerda. É bola parada. É lance bom para aparecer. Ater Shop, você ligou, a bateria chegou. Ater Shop 32952525. Peça nova, peça Jaicar Aldo Peças 32310000. O Goiás sai o Toró, Edson. Entra o Juan. Juan tem a 16, vai realizar sua estreia no Goiás. Juan, jogador famoso do futebol brasileiro, Flamengo, Santos, Curitiba, ótimo jogador. Entra, tá estreando hoje, né, André? Oi, Edson. Está estreando o Juan. Estreando, 16, Edson. Olha aí a falta boa para a Aparecidense. O Clécio, que fez o gol da Aparecidense, está colocado, correu, bateu uma bomba! Uma bomba! Uma bomba! Indefensável! Agora não foi de cabeça, agora foi com o pé direito, aquela bola que a gente fala, pegou na veia, quando pega na veia, ela sai como um morte, ela sai como um tufão, um furacão, um tsunami, tamanha velocidade faz, um golaço para a presidência, se o gol do Goiás, o Thiago Lins cobrando falta foi maravilhoso, o gol do Clécio também foi extraordinário, desempata a Aparecidense, golaço, golaço com o aço do Clécio, camisa número 8. 24 minutos passados do segundo tempo. Agora, Aparecidense 2, Goiás 1. Um gol que dá muita alegria para o João Rodrigues, o Coca! O parceiro Rangel, este fato é muito chato. A minha passada já passou. Levanta que vem bem mais. E na insistência com a bola parada, era uma, duas, três, quatro chances. Aí não tinha jeito, o Goiás abusou das faltas próximas à grande área. Falta bem cobrada, bola rolada, Clésio soltou um foguete rumo ao gol de Marcelo Rangel. O goleiro até foi nela, mas sem nenhuma condição de alcançar. O foguete morreu, no canto direito alto do goleiro Marcelo Rangel, fazendo o segundo gol da Aparecidense, o segundo gol do Clésio. Agora na Serrinha, Goiás tem um, Aparecidense tem dois. É o nono gol que marca a equipe da Aparecidense, o segundo de Clésio no Campeonato Goiano, o quinto sofrido pela defesa do Goiás na competição. Neste momento, Goiás e Vila Nova estão empatados em pontos, em vitórias, em gols pró, em gols contra e em saldo de gols. Na LR, você daí o menor preço em materiais elétricos, cabos e materiais para quadros de comando. É na LR, telefone 35973599. O tempo vai passando, 26 minutos, aí dá para complementar. Aos 24 minutos, o Clécio fez o segundo gol dele e o segundo gol da Aparecidense, que está derrotando o Goiás na Serrinha, pelo placar de 2-1. Vai embora agora, o jogador que é o Thiago Luiz, rolando bola, Jean Carlos. Jean Carlos, conexão feita com o Vitor Bolt, Vitor Bolt desceu, o Goiás joga de verde, ataca para o gol da Polícia Federal, Aparecidense joga de branco, ataca para o gol da T63, Thiago Walter, Walter pela direita, foi, esqueceu a bola, pisou na bola, Walter na bola, em cima dele Mirita, é o Walter, tentou ganhar, desceu pelo setor direito, a bola vai sair, Walter, a Bambu, olha, na boca do gol, olha o Gamalho, vai empatar o jogo, na trave, no travessão a bomba! No travessão a bomba! Por pouco, muito pouco mesmo, o Goiás empata o jogo. Agora é vez da Aparecidense. Vai lá, Aparecidense. 3 contra 4. Arrancada feita pelo Robert. A Tocinho! Tocinho na direita. Largando a bola. Rafael, boca no gol. Tocinho subiu. Olha o time da Aparecidense. Olha a bomba do Washington. Chutou pra cima, pra fora. Que jogo é esse, o Murilo? Que velocidade, é Goiás de lá, Aparecidense de cá, contra-ataque muito bem tramado. Ai, como tá bem treinado a Aparecidense. Bola na direita, dentro da pequena área, rolou para trás o Tozin. Chegou o Washington, bateu para cima, segue na Serrinha, Goiás 1, Aparecidense 2. E vai Juan, e desce Juan, e cruza Juan, e tira o Thiago Carvalho. Teve um cartão amarelo para alguém do Goiás no banco de reservas. Depois eu gostaria da confirmação. Ivan, o goleiro. Reclamou demais a arbitragem, recebeu amarelo, Ivan. Impotência sexual e ejaculação precoce. Clínica Life, tem tratamento 30-03-0404. 2 para a Aparecidense, 1 para o Goiás, é o placar Interflex. 28 minutos e meio. Muitas emoções ainda reservadas para esse final de jogo. 3 gols na partida, 2 para o visitante, no caso Aparecidense, 1 para o dono da casa, o Goiás, é o Walter. E desce o Walter e pisa na bola, tentou agora para o Gamalho, tirou o zagueiro Robson, a bola vai para fora, arremessando o Verdão. Nova loja Mizongue Madeiras e Acessórios, 3093-3383. A cabeça ser movimentada pelo time do Goiás, Pedro Bambu arremessa a bola atrás, entrega para o Vitor Bolt, ele com a perna esquerda, buscou o Walter, tirou o Mirita, que é um incansável jogador do Mirita, mandou para o campo de ataque, aparece dentro quando o Goiás tem posse de bola, fica todo no campo de defesa, e o Goiás solta o seu time agora com o Everton. Everton ao Fábio. Vai embora o Fábio Sanches. Setor esquerdo agora. Abertura para Patrick. Esse para o Juan. Juan escondeu a bola, pisou na bola, carregou a bola, desceu. Disparando agora com o Jean Carlos. O Juan fica mais à frente, o Jean Carlos fica mais atrás. É o Vitor Bolt. Tá pelando com o Juan. Tá na intermediária da Aparecidense. Leva a vigilância do adversário. Perdeu para Clécio. Falta. Falta cometida pelo Juan. Atropelando o Robert. Coifa Vente Sol com vidro 90 centímetros, só R$ 799 na São Jorge, o shopping da construção. Não dê bola fora, peça falou nova. Em borracha, falou Nevasca. Peça nova, peça Jaicar Autopeças, 32310000. Peça nova na equipe da Aparecidense, saindo camisa 9 Tozin, saindo 9 Tozin para a entrada do 19 o Cadu. Cadu? Isso. Cadu entra na equipe da Aparecidense. No estádio Ailton Pinheiro. Alô, Jorge Martins, meu amigo Jorge Martins, lá da Receita. Se precisar de um caboclo bom, o Jorge não serve porque passa de a sua bondade. Alô, Jorge. O tempo passa, Jorge. Ora, olha, ora. We'll be right back. o Goiás, faz falta no Bambu pro gol! Mergulha o goleiro Pedro Henrique, evita a passagem da bola! 31 minutos passados no segundo tempo, no placar Imperplexo, Aparecidense 2-2, gols do Clécio, 1 para o Goiás, gol do Thiago Luiz. Agora 9-4. Campeão olímpico pela seleção brasileira, o técnico Rogério Micali. Após não ter conseguido classificar a seleção sub-20 para o Mundial de 2017, acabou sendo demitido na tarde de hoje pela CBF e não mais é o treinador da competição. Olha o Robert, olha o Robert, correu, limpou, clareou, pisou, ajeitou, limpou, adiantou, perdeu a bola para o Blanc. Vou agora para Vitor Bolt, é lá e cá, tudo pode acontecer nesse jogaço de bola, Serrinha. 2-1 para Aparecidense, 31 minutos mais 50 segundos, é o Gamalho, o artilheiro do campeonato, que chutou um pênalti para fora no primeiro tempo. Walter, pelo setor direito, conduz a bola. Walter tentou ganhar por dentro, vem com ele Merita, é o Walter, invadiu, levou no fundo, adiantou, Merita tirou, ficou com o Bambu. Bambu vai largar a bola para o Walter, mandando para o Walter pelo setor direito, outra vez é o Bambu, aparece o Merita em favor da equipe, é da Aparecidense, soltando bola para o Helder. Helder agora no campo intermediário, de primeira para o Cadu, pisa na bola o Cadu. Tentou buscar o Helder, vai em cima do goleiro Marcelo Rangel, que segura firme. É o Chatai Portões. Portões a partir de R$ 299. Televendas 3281-7051. Thiago Luiz é atropelado pelo Washington e o árbitro da partida, o Breno Souza, assinala a falta que pertence à equipe do Goiás. Caiu, caíram os preços da Semaco. Peça nova, peça já e Caralto, peças 32-31-0000. Peça nova do Goiás, Edson, sai o Thiago Luiz 11, entra o atacante 19, Medina. Medina 19, peça nova no lugar do Thiago Luiz. Medina entra na equipe do Goiás e sai o jogador Thiago Luiz, que fez o gol para a equipe do Goiás. É falta que o Van vai bater em favor da equipe do Goiás, que está no prejuízo. Aparecidense está ganhando 2-1. Boca do gol, Pedro Henrique. De soco, tirou para fora da grande área. E na jogada ali, o Vitor Bolt é deslocado pelo jogador Cadu. A falta está anotada, a falta é para o time do Goiás bater. O Indoblue, o insufilme transparente com alta retenção de calor. Exija original e recuse imitações. Já tem a opinião do Evandro Gomes, do Romulo Xavier. O jogo é corrida, é movimentada, é lá e cá. Gente do céu. Tem jogo que comentarista pode ter 200 participações na jornada. Que é aquele jogo frio, mas esse jogo é muito quente. É jogo que está fervendo. É o Juan e vai bater a falta agora para o Goiás. 34 minutos passados no segundo tempo. 2-1 para a Aparecidense. No placar Imperplex. Correu! Juan! Pedro Henrique tira de soco. A bola passa com o Robert. Ele sozinho no campo avançado. Controla a presença do jogador que é o Jean Carlos. Ainda com o Robert. Adianta bola, perde a bola para o Jean. Jean Juan, vai embora, é a vez do Goiás, e vai o Juan contra o Clécio, que foi na bola, ganhou a bola visivelmente o Clécio, disparando agora no setor esquerdo até o Aleilson. Aleilson esbarrou na vigilância é do jogador Medina. Medina controlou a presença do primeiro, meteu bola para o Juan e solta agora para o Bambu, e se encosta para o Walter, chuta de longe o Walter, e vai do Pedro Henrique, pela linha de fundo. Em Goiás, tradição em correias transportadoras e elevadoras com preço justo é com a Nevasca. Falou em borracha, falou Nevasca. Peça nova, peça Jacar Auto, peças 32-31-0000. Segunda peça nova na equipe da Aparecidense, do técnico Zé Teodoro. Saindo 5 Merita. Saindo 5 Merita para a entrada do 14, o Marcos Ferraz. Max Ferraz, Evandro Gomes comenta, fala nessas alterações. Esse Merita não estava bom, não, Evandro? Tava, deve ter cansado. Da mesma forma, o Thiago Luiz também deve ter saído por cansaço. Porque tecnicamente ele é indiscutível, superior ao jogador que entrou. Mas o Walter, apesar de ser um jogador que tem dificuldade no preparo físico, é um jogador que tem uma qualidade muito boa. As jogadas aqui pelo lado direito, normalmente ele está ganhando. Tá difícil o jogo. Temos 10 minutos mais acréscimos. Nem tudo está perdido ainda para o time do Goiás. Ô, Romulo Xavier, chegamos à marca de 36 no segundo tempo. Qual é do jogo? O Edson, o Goiás tem um controle, chega, mas se não tiver um cuidado com a velocidade do time da Presidência, toma o terceiro. Né? E agora sim, o Edson, é uma covardia, né? Você vê um jogador com o talento do Walter, com a qualidade técnica dele, mas gordo demais. Né? Você vê que ele é diferenciado, ele pega a bola, toca, né? Bota um talento no jogo, mas é pesado, sem mobilidade dentro de campo, e isso dificulta o seu trabalho. É lamentável a gente ver um jogador tão fora de forma como o Walter. Navesa Renault, Avenida T63, Nova Suíça e Castelo Branco, em Campinas. 36 minutos e meio, passados no segundo tempo no estádio Ariê Pinheiro, no placar Hiperflex, 2 para Aparecidense, 1 para o Goiás. Os dois gols da Aparecidense, Clécio de cabeça aos 32 do primeiro tempo e aos 24 cobrando falta. O gol do Goiás aconteceu aos 5 do segundo tempo, Thiago Luiz cobrando falta. Lembrando que o Goiás teve uma penalidade máxima no primeiro tempo. Ali no gol da T63, e o artilheiro Léo Gamalho bateu por baixo da bola, isolou, botou longe lá em cima do goleiro Pedro Henrique. Há 38 anos no mercado, a Catral se consolida com o destino certo para o desenvolvimento do seu negócio. Catral, lá você encontra a Televendas 40-08-70-00. Olha o Goiás atacando! A bola vai, passa ali pela vigilância do Goiás. Sobra que pertence ao Washington. O Washington recolheu, atrasou a bola imediatamente para o zagueiro da Presidência, que aciona na peça ofensiva para o Cadu. Saiu o goleiro, é do Goiás, o Marcelo Rangel. Ficou agora com Medina. Medina tabelando, mandando a bola para o Jean Carlos, devolvendo para o Medina. Medina tranquiliza com o Fábio. Fábio de primeira, rolando bola agora para o Vitor Bolte. Despejou no setor direito com o Bambu. A bola chega até o Bambu. 2 a 1 para a Presidência. 38 minutos, é falta, era acionado. Falta pela direita, cruzou na boca do Galo. Ele o cabeceou! Cata o goleiro Pedro Henrique! Momentos de prazer e felicidade. Sorvemil, paixão em forma de sorvete. E a bola vai em favor da equipe. Agora do Goiás com Jean Carlos. A Bambu, ao Walter, boca do gol. Forçou a barra. O ataque do Goiás tira a retaguarda da Aparecidense. Sobra que pertence agora ao time da Aparecidense pelo setor direito. E está totalmente fora do jogo, impedido. Teve falta, vai ter cartão amarelo, André. Vamos ver quem vai receber o cartão amarelo ali do time do Goiás. Está caído no gramado. Me parece que aqui o Patrick, ele que estava jogando pela ponta esquerda ali, acabou dando um carrinho perigoso. Só ele levantar a gente confirma, Edson. Mas para mim pareceu o Patrick daqui. São Jorge, o maior shopping da construção do Centro-Oeste, faz a maior promoção da história, porcelanato 70 por 70, retificado Bianco Gressó, R$29,90. Aproveita. Renda. Já sabe quem recebeu o cartão amarelo? Foi o Patrick mesmo? Confirmado, Patrick. Patrick recebeu o cartão amarelo. Vamos lá. Renda. Renda, Edson, de R$43.025. R$43.025 para 3.124 pagantes. 3.124 pagantes. Total hoje no estádio Ariê Pinheiro de 3.315 espectadores. 3.315 espectadores, o público total hoje no estádio da Serrinha. Monstro. Vamos, de acordo com a sua previsão, hoje na Hora do Esporte, esse público, 3 mil torcedores. Exatamente, muito bom público, a Serrinha está bonita. Pena que o time não está correspondendo à expectativa daqueles que vieram aqui. Agora, Gomes, o Goiás que está jogando mal ou o Aparecidense que está fazendo uma grande partida? Não, o Aparecidense está jogando muito, né? Está fazendo uma grande partida. Se você observar o esquema, né? Começou no 3-5-2, né? E depois transformou no 3-4-3. Quer dizer, isso aí foi a surpresa para cima do técnico Gilson Kleina, né? Agora que voltou no esquema de novo, no 3-5-2 do time da Aparecidense. Então a Aparecidense joga muito e vai garantindo o resultado de 2-1 por merecimento, Edson. Ciasa, sua especialista forte, multidão com a Avenida de Setor Bueno, telefone 30-18-19-19. O Goiás ataca, a bola passa! O Robson tirou para fora da grande área. Lançamento feito. Jean Carlos escapuliu do seu controle. Ficou com o Thiago Carvalho. Este no setor canhoto agora. Dá a bola para o Cadu. Cadu vem. E a bola está com o Bolt. Bolt a Everton Senna. A Jean Carlos a Juan. Rompe a divisória do gramado. Juan. Tabela mal. Salva o Helder para a equipe da Aparecidense. Mandando em cima do Everton Senna. Este é o Bolt. Bolt ao Pedro Bambu. Vai levantar a bola na grande área. Preferiu tabelar com o Walter. Walter ali pelo setor direito. Na lateral da grande área. Procura a brecha para cruzar. Cruzou. Gamalho! Cabeceou e a bola vai sobre a barra pela linha de fundo, André. Impressionante o Léo Gamalho por cima, hein? Mais uma que o Walter cruzou. O Léo Gamalho ganhou do zagueiro, testou. Mas por cima do gol do Pedro Henrique, segue nessa rinha. O Goiás tem um, a Aparecidense tem dois. Alô, meu amigo Everildo Leão Feirante, alô, Donizete, alô, Cam, Robert, Fânia e o Eduardo Socorro. O tempo passa. Ora, olha a hora. Quarenta e dois minutos cravados no segundo tempo, no placar Imperplex, Aparecidense 2, 2 gols do Clécio, 1 para o Goiás, Thiago Luiz. 9:15 da noite. Com este resultado, Goiás e Vila Nova estão cada um com 11 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols pró, 5 contra e 4 de saldo. Iguais em tudo, em cartões vermelhos também 1 a 1. Em cartões amarelos, Edson, o Vila teve 10 cartões até aqui. O Goiás, antes do jogo, também estava com 10. Então, o Goiás perde a liderança pelos cartões amarelos, Edson. Rádio 730, primeiro lugar. Vai embora para a incidência. Tira a zaga do Goiás. Peça nova, peça Jaicara, autopeças 32, 31, 0, 0, 0, 0. Peça nova na equipe da Presidência, saindo 11, Allen Wilson. Para a entrada do 15, Clayton Salles. Clayton Salles entra na equipe da Aparecidense, que vai vencendo o Goiás pelo placar de 2 a 1. O Goiás avança, Thiago Carvalho tirou a bola, vai atrás dela, e o árbitro assinala apenas arremesso manual, que pertence à equipe do Goiás. Saiu o glorioso Aleilson, entrou Clayton Salles, número 15, na equipe da Aparecidense. Ciasa, sua especialista forte, mutirão com a Avenida de Setor Bueno, telefone 3018-1919. Lançamento feito para o Cadu, chegou para tirar a retaguarda do Goiás com o Fábio. O Fábio ao goleiro Marcelo Rangel, este agora para Patrick. Patrick de primeira, solta a bola, a Jean Carlos Juan, Juan do setor direito, e cumpridando o lançamento para o Pedro Bambu. Tudo pode acontecer. Bambu cruza, a bola é desviada, aí pela linha lateral chegou o Robson. É arremesso manual que pertence à equipe do Goiás. Pedro Bambu arremessa a bola na grande área, fecha o ataque, tira a zaga da Aparecidense. A bola agora com o Juan, chute feito pelo Juan e a bola passa e vai à esquerda do Pedro Henrique pela linha de fundo. Sim, meus amigos, com o time Complete não vai ter pra ninguém. Complete, o leite com qualidade 5 estrelas. Confirmando a renda no estádio Aire Pinheiro, R$43.025. Público é pagante R$3.124. Torcedores, público presente R$3.315. Um público muito bom numa plena segunda-feira no Campeonato Goiano. 44 minutos e meio. Vamos ver quantos minutos de acréscimo vai dar. O árbitro Breno Souza, muito contestado no primeiro tempo, inclusive na penalidade máxima que assinalou do Thiago Carvalho em cima do Léo Gamalho. Um pênalti que o Léo Gamalho chutou para cima, chutou para fora, meteu o pé por baixo da bola, subiu, passou sobre o travessão do Pedro Henrique. E a bola vai, a bola vem. 5 minutos de acréscimo. 45. Mais 5 minutos de jogo. Ataca a Aparecidense agora com o Cadu. Teve falta, vantagem da Aparecidense, bola na boca do gol. Espalma o goleiro Marcelo Rangel. Insiste a Aparecidense, a bomba. E a bola vai pra fora, Murilo. pra fora. Vai tomando posição a equipe do Goiás. Força o jogo. Setor direito agora. Controla a bola o Medina. Medina mandou no campo intermediário. Entrou para fazer o corte ali o Cleiton Salles. Mas a sobra de bola é para Patrick. Patrick Juan. Juan Vitor Bolt. 46 minutos. Vamos até 50. 2-1 para a Aparecidense. Partiu agora Giancarlos. Giancarlos rolando para o Juan. Juan no setor esquerdo. Abertura feita para Patrick. O Goiás força a barra. É o Gamalho. Ajeita a bola com o braço não vale. E o árbitro da partida, Breno Souza, assinala o toque cometido pelo atacante do Goiás. O lugar certo de fazer suas compras é na Rede Store Supermercados. Todo dia, dia de ofertas, Rede Store. O melhor para você. 46,5. Vamos até 50. No jogo em que a Aparecidense vai derrotando o Goiás pelo placar de 2-1. Lembrando que o primeiro jogo entre os dois na abertura do campeonato foi lá em Aparecida, terminou empatado em 2-2. Vitor Bolt mandando bola para o campo de ataque. Cai no terreno ali o Medina querendo uma falta. O árbitro não foi da dele. Oi! Agora sim, ó, o treinador, o Gilson Kleina, ele tirou o Carlos Eduardo do time do Goiás. O cara punha velocidade no jogo, fazia o Goiás correr atrás da bola pela obrigação de ter o Walter para jogar. Aí tirou o principal jogador do ataque dele, que era o Carlos Eduardo. Aí agora o Goiás nem chega na área da Aparecidense. E é agarrado ali o Léo Gamalho, agarrado pelo Robson. É falta para a equipe do Goiás. 47 minutos mais 20 segundos. Cada segundo agora é muito importante para o Goiás, para o torcedor do Goiás, que ainda tem esperança no empate. A esperança verde do Goiás. O vai bater a falta para o Goiás. Jogadores na grande área da Aparecidense. Todo o time do Goiás está na grande área. Vai tomando posição o Juan para levantar a bola. Atento a defesa da Aparecidense. É Juan, bateu, a bola passou. Pedro Henrique segura firme o goleiro da Aparecidense. Em Uzi Jeans, conforto e qualidade. O melhor da moda masculina. O Helder sentiu ali uma pancada do Medina, e o Medina vai embora, e o Helder, ao invés de ir pro jogo, fica levando a mão no rosto, e ataca o Goiás, bola comprida demais do Juan. Aí o goleiro Pedro Henrique para fazer a defesa. 48 minutos, mais 20 segundos, vamos até 50 minutos, foi reclamar o jogador Helder, e acaba recebendo o cartão amarelo, e o Pedro Henrique vai mandar a bola para o campo de ataque, e o árbitro vai dar bola o chão para reiniciar o jogo. O Helder foi reclamar, recebeu o cartão amarelo, e o Goiás vai com tudo. Bota até a sua diretoria ali na grande área. Olha o Edmir com a sua estatura. Ele chama o Pedro Goulart para ajudar na estatura, para ver se vai cabecear essa bola. O Aledino Montes está lá. É falta para o Goiás. Correu, Giancarlo Boca do gol em cima do Pedro Henrique. Tirou de soco. 49 minutos. Olha o Goiás, bola cruzada e vai pela linha de fundo. É tiro de gol que o time da Aparecidense vai bater e não tem pressa nenhuma. A prefeitura trabalha para a Goiânia ficar do jeito que a gente gosta e já está regulamentando todos os serviços. Faça você também a sua parte no placar Interflex. 2 para a Aparecidense, 2 gols do Clécio, 1 para o Goiás, gol do Thiago Luiz. Últimos segundos do jogo. Faltam 25 segundos para acabar o jogo. E a Aparecidense ainda tem algo a queimar pelo setor direito. A bola é desviada. Vai no fundo, o último desvio da Aparecidense. Faltando 10 segundos pelo meu cronômetro. O Breno Souza olha para o seu relógio. Se encaminha para o centro de campo. A Aparecidense ataca. Não há tempo para mais nada. Aparecidense ganha o jogo. De 4-1, Goiás em cima, está ganhando. 2 para Aparecidense, 2 gols do Clécio, 1 gol pro Goiás. O Thiago Luiz, fim de papo na Serrinha, com renda de R$43.025, público pagante de R$3.124, público presente R$3.315. É um show do monstro. Edson Rodrigues na narração, né? Um show nos comentários do Evandro Gomes, do Rômio Xavier. Em campo, um show da Aparecidense, rapaz. Quem diria, hein? 2-1, Aparecidense em cima do Goiás, em pleno estádio Ailê Pinheiro. Os atletas do Goiás vão deixar o gramado aqui da Serrinha. Olha aqui o artilheiro, o capitão do Goiás, Léo Gamalho. Léo, qual que é o seu sentimento nesse momento após perder em casa? É a primeira vez que a gente perde no ano. A gente vinha trabalhando por situações e atuando bem. Eu acho que hoje, por vários fatores, a derrota veio. Vamos tirar aprendizado dessa situação aí, porque a gente vinha num crescimento, a gente não pode se abalar diante desse resultado. Léo Gamalho, para o vestiário, aqui na Serrinha. Olha aqui o Fábio Santos. Fábio, qual que é a lição que fica após a derrota em casa? Cara, a gente tem que jogar mais hoje. Nosso primeiro tempo foi muito abaixo, depois a gente fez um segundo tempo até que bom, tomamos, né, um gol de falta ali, que acabou complicando, que eles fecharam o time todo atrás, mas bola pra frente, isso acontece, né? A gente estava invicto até agora, uma hora a gente ia perder e ia acontecer hoje. Fábio Sanches, no gramado aqui, o Walter, que entrou no segundo tempo, o Walter falando sobre a derrota do Goiás na Serrinha. Tô chateado. Eu sei que eu posso dar um pouco mais, peço desculpa para todo torcedor do Goiás. O meu futebol não é esse. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu vi o torcedor me xingar aí. Nunca aconteceu isso aqui no Goiás. Mas eu peço desculpa para eles. Eles estão certo. Estou num momento difícil. Mas eu precisava um pouco mais de carinho deles. Porque num momento difícil você vê onde está a família. E essa torcida é minha família. Larguei muita coisa para estar aqui. E se eu ver que eu não estou feliz aqui, falo com o presidente, falo com o Arlen e peço para ir embora. Porque o torcedor, muita gente se esquece tudo que o jogador fez e tal. Estou passando um dos piores momentos meu. Pouca gente sabe da minha vida pessoal e tal. Mas o mais importante é essa torcida aí, torcida de verdade. Essa torcida de verdade, essa torcida me ama. E como a torcida me abraçou, eu joguei muito bem. Ano passado cheguei aqui num dos piores momentos do Goiás. Graças a Deus cheguei, tipo, saímos da zona, estava quase caindo para a Série C. E esse ano, muita gente me cobrando, muita gente pegando no meu pé. Eu, mais uma vez, eu peço desculpa, cara, pro torcedor de verdade do Goiás. É um momento difícil que eu tô passando, um momento mais difícil da minha vida. Mas eu preciso da ajuda deles. Fiz 97 jogos hoje, foi 98. Tipo, quase 100 jogos pelo Goiás, 48 gols. Eu tenho uma história bonita aqui. Mas se eu ver que eu tô atrapalhando o Goiás e a torcida, eu peço pra ir embora. Walter, esse seu momento difícil se deve à questão física ou é algo no extracampo? É algo familiar? Não, família. Sempre pesa muito, né? Mas a parte física, graças a Deus, eu tô muito bem. Correndo aí pela beirada. E tipo, fazendo, lutando. E o mais importante é o time vencer. É igual que eu falei. Tô passando um momento mais difícil da minha vida. Eu só pedi um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma com a torcida do Goiás. E uma família ajuda, e eu preciso da ajuda deles. Se eu ver que estou atrapalhando, eu peço para ir embora. Certa vez você me disse, foi esse ano ainda, que às vezes é melhor você começar jogando e não entrar durante o jogo. Isso não está pesando não, Walter? Entrar no segundo tempo, não é melhor começar jogando não, Walter? Certeza, se você pegar meu primeiro jogo jogando, eu fui bem melhor que os últimos jogos. Eu sou um jogador que é difícil entrar no segundo tempo e bem. Tem jogador que entra 2 minutos, vai lá e faz o gol. Eu, na minha vida, é muito complicado isso. Quem sabe pegar um ritmo de jogo aí, mas o time está muito bem, vou tentar trabalhar. É o que eu falei, se eu não me sentir feliz aqui, eu peço para ir embora, porque não gosto de atrapalhar o Goiás, porque o Goiás é minha casa. E se eu ver que eu estou atrapalhando, é o primeiro para me ir embora. O Walter segue falando. Eu não sei, eu acho que pela primeira vez eu vi a torcida pegando no meu pé aí, me xingando. Nunca, eu joguei contra o Goiás umas 5 vezes, nunca eles me xingaram. E eu vi uns torcedores pegando no meu pé um pouco aí, a primeira vez. Se eu ver que eu não estou ajudando, é igual que eu falei, vou repetir de novo, peço para ir embora, porque Eu não tô fazendo feliz, eu não tô feliz aqui, tipo, não tô dando essa alegria para eles. Eu fico triste no momento que eu tô passando, porque tudo que o Goiás fez, tudo que aconteceu do ano passado e muita coisa ruim, e esse ano tá muito bom aqui nesse time, o grupo é muito bom, entendeu? E eu fico triste ter não tá bem, né? Eu não tô bem, no meu futebol não é esse, todo mundo sabe. Mas é colocar a cabeça no lugar e ver que está errado e trabalhar um pouco mais. Obrigado.